Aplicativo Energia 97 FM para iOS e Android. Baixe já. Energia. O McDonald's vai surpreender você de novo. Tomate, queijo e molho tipo pesto preparados de uma maneira que você nunca viu. Chegou o caprese. O novo sanduíche da linha Signature do McDonald's. Pão tipo brioche, duas carnes, queijo, tomate grelhado, alface e molho tipo pesto. E de sobremesa, tem o novo McFlurry língua de gato trufado. Chegou o caprese. Descubra a nova receita da linha Signature do McDonald's. O funk, o soul, as batidas, a paixão, Live Music Rocks, apresenta Bruno Mars, na 24 Karat Magic World Tour, devido ao grande sucesso, show extra, no dia 23 de novembro, no estádio do Morumbi, show de abertura, TNC, clientes Banco do Brasil com cartão Eurocard têm benefícios exclusivos, vendas em livepass.com.br, patrocínio, Banco do Brasil, cartão oficial, Eurocard, Querência Oficial, Cielo, fornecedor oficial, Hospital Santa Maggiore, realização, Move Concert. Energia 97. Energia. Energia. Ah, no ar, estádio 97, oferecimento do Extra. Você merece torcida reunida, Budweiser gelada e muita economia. Você merece Extra Gol, beba com moderação. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. E McDonald's, todo dia um clássico por apenas R$8. Tá no ar, estádio 97. Sejam bem-vindos, boa tarde, e aí, beleza? Opa! Boa tarde! É nóis! Beleza. É hoje! Que é nóis! Nós somos balão, mas estamos no ar. Bora. Não somos salão, não somos papagaio, pipa, avião, barraca, helicóptero. Rapaz, brincadeira. A pipa do vovô não sobe mais. Bicho, brincadeira, bicho. Bora, borboleta. E hoje também. O Domênico, especial no programa, o Domênico, um momento especial onde ele vai defender a arbitragem do jogo Inter e Luverdense. Hoje, durante o programa. Imparcial. Isso foi uma das coisas mais nojentas que eu vi em todo o futebol. Mas eu defenderei aí. Não tem defesa, velho. Tem defesa. Não tem. Bandeira quase entrou no campo falando que parou. Aí quando o árbitro não apitou. O árbitro não apitou. Não sei. Se a bola para, com o árbitro apita. Eu vi imagem, estão falando que não apitou. A imagem não tem som. Então. Pela imagem foi. Mas se você é jogador de futebol, você pararia ou continuaria a jogar? Ah, não sei. Às vezes você vê o cara balançando a bandeira, você para por reação. Então. Por reação, mas é... Olha... Foi triste, hein? Mas daqui a pouco vamos falar desse assunto. Vamos falar desse assunto isso aí. Isso vai dar uma discussão. Porque também você viu quanto que era? 47 minutos. 47. Então, segundo tempo. Do segundo tempo, 0-0, hein? É. Sobe de qualquer jeito, né? E o Corinthians deve estar de olho nesse bandeira, hein? Esse aí, opa, tá cortado aí. Não, contrato. Tá cortado. Tá, não, mano. Você devia ter vergonha na cara, tá certo? Porque se esse lance é contra ou a favor o Corinthians, ia tá parando o mundo pra falar a respeito. Mas nós vamos parar o mundo hoje pra falar isso. Não. Mas vocês já tinham passado isso, porque o Estádio 97, pra quem não acompanha, que tá começando a acompanhar agora, o Estádio 97, Estádio 97, ele acontece na Rádio Energia a partir das 17h30. Se esse lance envolvesse o Corinthians, vocês iam passar na programação do meio-dia, das 2h, às 4h. Eu sei. É, tem histórico, né, mano? Mas nós já começamos falando do lance, você é louco. Tem histórico, né, mano? Tem histórico cacete. Tem o DVD do Inter. Doa a quem doer, nesse lance o Inter não teve culpa. Não tem culpa, claro que não. Mas vamos às manchetes do Estádio 97 com ele, que tem toda a culpa. Deu nada. Ah, o mais culpado do rádio, seu Benka. É, clubista. Por quê? É clubista demais. Não nada. Eu vejo as manchetes. Seu Bento, ontem o senhor faltou, seu Bento. Cortei nada, tava aí às 19. Antes de ontem. O seu Bento teve que correr na... no resumo? A horta, mas depois. Mas é que as manchetes do seu Bento, a horta geou, tudo ok. Mas as manchetes ficaram tanto desfalcadas. É que o seu Bento, ele teve que correr lá no na horta dele que deu problema lá, gente. Tem um perrengue lá? Ó. Tem coisa que é assim, por exemplo... A horta de mandiocas lá. Você não consegue... É orégano. Ver, por exemplo, outro cara apresentando o Domingão do Faustão. Não. Ô, louco, bicho! Ê, bicho, mais do que nunca, as manchetes, né, manchetes já tem um status. Ó, fica seu Bento, velho. Mas nossa. É que você perdeu a performance deitada. Do Mota. Ô, seu Bento, mano. É, deitou, mas tem que agradecer ao Motinha. Motinha, muito obrigado, por favor. Prestado ontem, obrigado. Seu Bento puxou o lençol, empurrou o Mota pra cima da janta. Dá uma vez, falou, né, daí, sabe aquele step que você tem no carro? Mas que não é igual a roda, nem o pneu que você costuma usar. Né? Mas fininho, é fininho, quase parece um pneu de bicicleta. Você tem que ir devagarinho. E aconteceu isso já comigo, uma vez eu precisei e furou. É. Foi o que aconteceu ontem. Né? É. Precisou do step e furou. Você falou agora como se o Mota fosse esse tipo de step. E isso diminui as pessoas. Não, mas... Isso fere as pessoas. As pessoas têm sentimentos sobre isso. Principalmente o Mota, que tem uma sensibilidade apurada. O Mota, apesar desse ser... Oh. É... Que mais parece uma porta, ele tem sentimentos também. Tem. Motinha. Tem. Muito obrigado. Tem. Você ele... sabe que eu tô falando de coração. Ele sente arrepios. Não, espuma aqui, não sei. Cara. Eu fiz um. Por isso ele tem um buraco na fechadura. Vamos ao Corinthians. Tá fechadinho, velho. Ah, Coringão, mano. Coringão, Bento. Vamos lá. É, hoje é mais cedo, hein? Às 9, lá na ressacada. A informação que eu tenho aqui, mano, que o Pablo. Diga. Não vai jogar, tá? Mas vamos lá. Se você tiver alguma uma informação a mais, você hoje tá, né, num outro nível, entendeu? Não tô não, pô. Tá, você tá no grupo dos caras que eu sei. Manda informação, né? Mas vamos lá, olha, é o Cássio hoje, é o Fagner, Balbuena, Pedro Henrique e o Guilherme Arana de volta. É o Gabriel, Maicon... É, Jadson, Rodriguinho, Romero e Jô. Ou seja, o titular hoje estará em campo. Certo? É, mas então, alguma Bento, coisa com relação mais? Aí à escalação do Pablo, ele tinha treinado aí, ele já estava apto para esse jogo, aí tinha feito até um treinamento, ele sentiu um desconforto e acabou sendo poupado aí no final do treinamento. Ele acabou saindo um pouco mais cedo, mas que não era dúvida para essa partida, que ele entraria em campo. Vamos aguardar às 9 da noite, né, a hora que o Coringão entrar aí, pra ver se de fato aí ele não vai jogar. Mas, com exceção ao Pablo aí, o Corinthians ele vai com força máxima, porque tem o retorno aí do Guilherme Arana e do Rodriguinho também. Então, sim, o Corinthians ele vai pegar hoje um dos piores times do Campeonato Brasileiro, que na minha avaliação já caiu pra Série B, junto com o Atlético Goianiense. Ah. E o Corinthians tem obrigação hoje aí de recuperar os pontos que ele acabou perdendo em casa diante do Atlético agora Paranaense, sim, né? Uhum. Agora foi, né? Vamos ver. Beleza. Que eu achei estranho, o microfone tava agora o Corinthians hoje na Globo, mas não é. É o Parmeira. É. Palmeiras e Flamengo. Então vamos ao Parmeira. Então. Ah, nós. Fala de nós. Fala jogão, de nós, hein? Não, Parmeira. Opa. E aí, Dodô, beleza? Xi o Katsu. Tudo bom? Que xi, tá louco? Aqui, a escalação do Parmeira hoje, 21h45. Você é xi do Palmeiras, que é do teu time, então? É o Pauleila. Fala aí. Olha, aqui na informação que eu tenho, tá o Fernando Praz, mas também tem uma informação que pode vir o Jailson pro gol hoje, hein? Certo. Eu falei ontem, hein? Então, conforme o mano falou ontem, tá com cheiro de Jailson, certo? Pantera Negra no gol. Estará muito bem representado se for. Então vamos lá, possivelmente deve ser o Jailson. Jailson. Mike. Mike. Yerry Mina. Certo. É, Luan. E Michel Bastos, olha. Ó! Lateral esquerdo agora, né? Vê se corre, hein? Boa. Nossa. Já tomou uma da orelha pra ficar esperto. Tá postando videozinha no Insta, não? Vamos correr aí. Nossa, corneteiro. Thiago Santos. Thiago Santos. Tietê. Corneteiro. E Bruno Henrique. Thiago Santos, Tietê e Bruno Henrique. Cadê o armador? Não tem? Tem. Não tem armador. Não há armadores. Vai Roberto. Não, vai jogar. Não, o Zé Roberto não joga. Não. Aí joga. Vem. Não joga. Não joga. Mas vocês vão jogar. Eu não contraria o Mano, não. Domênico, do lugar de cara agora tá no Rio, com... tem informações privilegiadas. É direta da fonte, Domênico. Na praia, tomando água de coco, ah, bate bola com os flamenguistas lá. Ele fica no bloco, ele fica no quiosque que viajandão lá com o Romário. Certo, manda. A informação que eu tenho é que jogará aí, de fato, o Bruno Henrique, vai jogar o Tietê e vai jogar o Zé Roberto. No meio, lá né? Lá na frente teremos aí Roger Guedes, vai jogar o Roger Guedes. No outro lado, Dudu, e lá centralizado é o William. É, então, até aí é isso aí. Vamos ver. Tem mais cara de contra-ataque, mas não falta o homem da ligação? Falta. Então, quem vai fazer a ligação é o Zé Roberto. Ah, não dá. O Zé Roberto vai fazer as vezes do Guerra. Ah, entendi. Ligação. O que não dá pro Zé Roberto hoje... O que não dá pra fazer hoje é jogar na lateral esquerda. Na lateral não dá. Também ali no... A posição do Michel Bastos. É, exatamente, lateral não, dá. Mano, tudo respeito ao Zé, mas é pra entrar no segundo tempo, quando o jogo tá uns 3-0. Também acho, hein? Não dá. Nossa, Zé. Quanta indecência, quanta ingratidão. No meio, no meio ele foi bem. Não, mas você acha que começar o jogo, Domênico, Zé? Não, no meio ele pode começar, e depois tiram ele e põem outro. Mas eu acho que... Vai fazer lá... Abdominal lá, José, ela foi aquele propaganda. Calma. O chefe Odete que falou que Zé Roberto é o melhor tanquinho do futebol. Mas eu concordo com o seu Beto, hein? É uma função que vai exigir muito do Zé, velho. Eu também acho. Mas não é de correr, gente. O quê? Ela pode ser uma função de exigir muito. Mas não é correria. O cara tem que recompor do meio campo, o cara tem que ir lá, tem que entregar a bola. Mas pra recompor meio de campo, tem mais dois lá. Bruno Henrique e Tietê. Mas ele não pode ficar. Bom, é questão de preferência, né? Eu prefiro os três volantão lá mesmo, dando junto do Diego. Mas não tem ligação, né, seu Beto? Mas não tem ligação, né? Se sair com bom resultado, sensacional. É, o besta ou bestial. Se voltar com a derrota, é burro. Já tá rotulado. Não pôs um meia de ligação. É o besta ou bestial. Agora, é lógico que o jogo tem os seus imprevistos, sim. Às vezes é um pênalti que não tem nada a ver com formação tática da vitória com lá. Essa bola parada. Exatamente. Acontece. A bola parada tem dono hoje no Palmeiras, viu? Roger Guedes. Nossa. Ele vem treinando fez faltas. Fez o pênalti, né? Foi ele que fez o pênalti. Faltas. Sim. Vem batendo bem os pênaltis. É cheio de moral com o Cuca, né, o Roger Guedes. Mas o Roger Guedes, ele subiu também muito de produção. Ele tinha caído de produção assustadoramente quando o Cuca foi embora. Marcão. E aí quando ele voltou, ele cresceu de produção. Mas aí chega um técnico, que foi o que pediu a contratação dele. Chega pro cara e fala, você é o cara, meu. É, o cara pega moral. E aí o cara fala, o cara que me indicou tá aqui de volta, vou dar um gás aqui. Mexe com o psicológico. O Roger Guedes dá vida dentro de campo. Dá mesmo, você percebe isso. Já não é de agora. Aí que você se engana. Os dois gols do Corinthians, lá o Arana subiu no meio do caminho. O cara não é lateral, velho. Mas peraí, teve muitos, em muitos momentos do jogo... Pegar o Arana era o senhor Roger Guedes. Mas em muitos momentos do jogo contra o Corinthians, ele foi um cara que marcou, ele foi lá, deu carrinho, tirou bola dos caras lá muitos momentos. Não foi bem num todo. Mas o quesito Romero... Ele jogou bem lá. Quando eu tenho dúvida, eu tenho que perguntar pro Marcão. Marcão, mano, esse negócio de jogador da bola parada, quando a bola tá parada, tem jogo? Não, mas é o cara especialista na batida da bola, né? Ah! E de bola parada, entendi. O Marcão entende. É. Né, Marcão? Opa! É. Marcão! Olha! É isso aí, seu Bento, esperamos fazer um bom jogo. Mas quem é melhor na bola parada? Você ou teu irmão lá, o Flamenguinho? Ah, eu, né? Lógico. Marcão. Marcão? Lógico. Marcão. O Mano não joga mais. Mas o Mano parou de jogar. Ele aposentou. Inclusive, mas não é só inclusive isso, bola é com o meu irmão. Se tiver duas assim, à disposição. Ninguém tá falando de trocadilho, a imagem do seu irmão. E o Marcão me falou outro dia que até porque o Mano, sempre que a bola tá parada, ele reclama. Ele quer a bola em movimento sempre. A bola em movimento. Aliás, tem ouvinte falando que minha voz parece muito com a do meu irmão. Eu peço pro ouvinte. Peço pro ouvinte prestar um pouquinho mais de atenção, porque a minha voz é mais grossa, é meio... A pegada é meio Cid Moreira. Grossa? Agora do meu irmão parece grossa. A Sandy. Então quando for meu irmão falando... Sandy! Nossa! Reparem. Ele tem que fazer um gargarejo com maisenas de começar o programa pra ver se engrossa essa voz ridícula que ele tem. Vamos fazer um teste? Pra vocês descobrirem de quem é a voz. Tá certo? Vamos lá? Bora. Atenção. Vamos falar uma frase. Tem que ser uma frase, hein, Marcão? Vai. Fala assim. Uma frase? Chupa mano. Chupa mano. Que vai. Isso? Chupa mano. Manda chupa mano. Vai, Bambi. Ah, não! Ah, juiz! Ô, juiz! O mano não sabe brincar. Não, o mano não sabe brincar. É isso. Muito áspero. É, o mano tá muito... Foi pra janela e gritou o nome, não tem jeito. Tá muito xiita, velho. Azedo, que é isso? Muito azedo, muito azedo. Essa é a palavra, azedo. Eu pensei que o mano tava mais paz e amor. E azedume, tá, azedume. Só paz e amor. Ficar trancado lá no apartamento, não pode sair, pô. Ó, atenção, tá acontecendo uma revolução no seu jeito de comprar. O Extra, a maior rede de economia no Brasil, reinventou a forma de economizar. Que bacana! É o meu desconto. Agora você vai ter descontos exclusivos só nos produtos que mais compra. Funciona assim. Você entra na loja de aplicativos do seu celular. Busque lá por Clube Extra e baixe grátis. Boa. Depois, é só se cadastrar, ativar as ofertas que mais compra e encher o carrinho no Extra e no Mini Mercado Extra. Confira agora algumas ofertas exclusivas só para quem baixar o aplicativo Clube Extra. Cerveja Brahma Chopp Lata 350ml interessa. Com 30% de desconto. Aí, linguiça toscana Sadia interessa. Quilo com 40% de desconto. Azeite extra virgem Borges 500ml com 30% de desconto. Interessa. E mais, papel higiênico Neve Toque de Seda, né? Deixa eu ver aqui. 30 metros com 40% de desconto. É aquele pacote com 24, é isso aí. Com o Clube Extra é assim, baixou o aplicativo, baixou o preço. Só pra você, só no aplicativo. Beba com moderação, é bacana demais. Baixa lá o Clube Extra, o aplicativo, tá bom? Você entendeu, né? Você baixa o aplicativo e aí você confirma lá as ofertas, se cadastra, ativa as ofertas que mais compra. E aí fica fácil você encher o carrinho que você vai ter direito a esses descontos que eu já disse, tá bom? Estádio 97, continuando com as manchetes. Oferecimento do Banco 24 Horas. Você não paga nada mais para usar. E tem sempre um pertinho de você. Também HDI Seguros, é de bate-pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Nissan, faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan Bento. Vai, Santos. Boa. Aqui agora. Santos. Let's go. Vamos lá. E aí, seu Ben? Daqui a pouquinho, é 19h30. Começa cedo lá, hein? É a Chape. Chape. Olha quem está aí, o chefe está aí hoje. Oi, boa noite. Hoje, dois santistas. RG número 2 e RG número 3. É dois. Brincadeira. É gigantesco. É o chefe Benedetto. Hoje, boa notícia, hein? Opa, por quê? Qual delas, o seu Bento? Vanderlei! Parado bom hoje, de volta. Não, ele é tão bom, mas tão bom que ele merece replay. Quem vai pro jogo hoje? Vanderlei! Vanderlei! Ó, Matheus Ribeiro. Sensacional, hein? Matheus Ribeiro parece que tem 11 anos de idade. É verdade. Lucas Veríssimo, David Braz e Jean Mota. Alisson! Aí vem Alisson e Yuri, que ficou com a vaga do Thiago Maia. Lucas Lima, certo. Aí vem Copete, Thiago Ribeiro e Kaique. Olha o Thiago Ribeiro aí na parada. Certo? Olha, seu Bento, é o seguinte, um time que é o suficiente, pelo menos nós estamos esperando isso, para manter aí a terceira colocação no Campeonato Brasileiro. Ou seja, tem que passar pela Chape hoje, né? Tem. Tá jogando em casa, tem que bater a Chape. Mesmo com esse time aí, uma mesclinha de time, segurança total com a volta do Vanderlei. Boa sorte ao Vanderlei, boa recuperação aí, tomara que esteja, aliás, recuperado totalmente. E vambora, velho. Que o Lucas Lima esteja iluminado, Copete, Thiago, Ribeiro e Kaique, que os deuses do futebol olhem por nós. E menos de 4 hoje eu não comemoro. Nossa, contra a Chape. Nossa! Boa, RG! Olha, você também tá louco, assim, confiante? Assim, é jogo pra ganhar, obrigatoriamente. Não dá pra pensar nem em empatar contra nem pense na Vila. Não dá, não dá. Vamos ajudar o co-irmão hoje. Hoje vamos lotar, hoje vai para 9 e 10 mil. Vamos ajudar o co-irmão hoje. Tudo bem. 9 e 10 mil? Hoje olha, vai. Pegar o seu Bento de surpresa. Vai. Opa! Opa! Portuguesa! Portuguesa! Aqui é meu. É sério. Se transformar num Mota, né? Não, impossível. Tá vendo? Impossível. Portuguesa? Impossível. Portuguesa. Aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Paulinho McLaren. Não. Line-up da festa junina. Gente do céu. Só tá tendo festa. Lusa, junina. Atenção. Tem a plaquinha lá, seu Bento. Tem a plaquinha lá na Lusa marginal. Lusa denunciada no STJD. Ah, não. De novo? Feminino, né? Sério. Futebol por feminino. Escalação irregular no futebol feminino. Meu Deus. A portuguesa vai a julgamento por irregularidade na ida da semi da Série A2 do brasileiro feminino. Caramba, bem velho. A súmula apontou o uso de, uma lateral fora da relação dos atletas. Eles gostaram dessa brincadeira. E o resultado pode mudar a decisão do torneio. Eles gostaram. Então, assim, a portuguesa, ela já fazia bobagens no masculino. É. Então, certo. Assim, acabamos com o masculino, agora nós vamos acabar com o feminino. É. Portuguesa sendo portuguesa. Acabar com tudo, né? É. Boa, Marcão. Rapaz, portuguesa sendo portuguesa, é isso aí. Pô, só de brincadeira. Portuguesa. Meu Deus. Eu sobrou um carinho dela pra fazer festa lá. Né? É. Nossa, e você imagina a fila de nego atrás de... Porque outro dia falaram, acho que evitaram, inclusive, que fosse a leilão Canindé, né? É. Ou seja, a portuguesa tem um patrimônio. Mas será que o patrimônio da portuguesa hoje cobre as dívidas? Ah, acho que não. Acho que não, hein? Do jeito que tá ali, cara. Tá feio, hein? Coitada, portuguesa. E tem a discussão também, que não é o terreno total, né? Que é metade, que é uma parte. Que é... Pô, ali aquilo deve ser uma confusão, velho. Meu Deus do céu. Tadinha da Lua. Tudo bem. Tá, Lua. Muito bem. Tricolor. Tricolor. Muito bem. Olha... Ah! Primeiro. Oi. Vamos lá! Primeiro. Vou passar a escalação aqui, ó. Olha na, calada da, noite, quando menos ninguém falava nessa contratação, né? O Tricolor fechou o Hernandes por um ano. Hernandes. Fica por um aninho, vai pagar metade. O versão São Paulo, brasileira. Né? A encher São Paulo. Então, ele vai ficar. vai ficar um aninho, Hernandes, aqui. Tricolor também tá atrás do Matheus Rocha. Marcos Rocha. Matheus Rocha. Você foi invocar. Sou eu. Você veio me invocar agora. Motou agora. Aliás, o seu Bento, só um chupa aqui pro senhor Benedetti e os outros antes. Ai, é porque o São Paulo tomou um chapéu no Matheus Jesus. Eu confundi esses dois aí. Que tem, esse cara foi pro Santos. Não dá nem pra comparar, né? Foi. Então era Matheus, tá vendo? Aí o que o São Paulo fez? Foi uma jogada de xadrez, o seu Bento. Xadrez. Ô, Dodô, você que joga. Deixamos os caras comer o bispo, fomos lá e demos checkmate nos caras. Ah, entendi. Fizemos os caras achar que nós queríamos trazer o Matheus Jesus, fomos certo. Lá só trouxemos o Hernanes. A gente fez um leleão em cima do Matheus Jesus pra tirar o foco. O Leco já sabia disso, foi estratégia. E só pra completar aqui, passar a escalação do time de hoje, que é o... Mas o Bento. O Vasco, os caras estão comemorando aí o Hernanes, cara. O Hernanes, ele tá com 44 anos, hein, velho? Não, não inventa, 32... Não faz não, então, mas sombra. Você há de convir comigo que depois dos 30, cada ano que o jogador tem equivale a 7, é igual a idade canina. Então o Hernanes ele tá com 44. É a mesma idade do Jadson, então. Na China. É a mesma idade do Jadson. Aliás, o Jadson também é idoso. Aliás, falando mas o negócio é o seguinte: o Jadson ele não tem histórico de lesões. O Hernanes, tanto na Europa quanto no futebol chinês, ele vivia lesionado. Acho que não, hein? A musculatura do Hernanes, sim. Não. Até que o Hernanes na China, Sombra, até agora, da época que ele fechou o contrato com o time até então, ele tem no máximo 8 jogos e só um gol. Então o negócio é o seguinte, a perna e a musculatura do Hernanes é como se fosse um elástico velho de cueca. Tá esgarçado. O sonho de vocês acabou, né? Aliás, se tiver alguém de São Paulo ouvindo esse comentário do Mano... Aliás, o seu RG número 2. O sonho acabou, Marcão. Agora é o Mano do Bem falando. Se juntar Gabriel, Maicon, Jadson e Rodriguinho, não engraxa a chuteira do Hernanes. Nossa! Mas que deitado, hein? Ganhou o quê? Jogou aonde? Chupa. Se enxerga, mano. Ganhou o quê? Tri brasileiro? Para, velho. Jogadorzinho final de carreira, aposentado. Final de carreira, acabou pra vocês antes. O Hernanes mesmo final de carreira. Acabou. Vem cá. Aposta aí, ó. Vai cair. E o Jô? Não era final de carreira pra você? Era sim. Senhor, mano, nossa, que deitada. Jô é monstro, hein? Final de carreira, não era? Então pede desculpa pro Jô, mano. Final de carreira. Detalhe, o fígado do Hernanes deve ser melhor. Peraí, Kobe, não. O fígado ele se regenera. Todo mundo sabe que se você passa. Às vezes não tem jeito, hein? O fígado se regenera. O Jô, ele era de fato aí um jogador que estava muito abaixo do que ele poderia render? Sim. mas coube a ele fazer uma reflexão da própria vida, não é da carreira não, da própria vida. Porque a vida dele tava indo pro saco. Ele vivia na noite mesmo. Ele próprio se recondicionou. Mas é verdade, Domenico. O jogo, ele tinha largado aí, ele tinha largado o futebol profissional. Ele era praticamente um jogador aí aposentado dentro de campo. Ele mesmo fala. Certo. Ele fala, não me condicionava mais, vivia na noitada, vivia na balada, tomava tudo, enfim. O Jô, ele fez uma autocrítica. Inclusive o pai dele o alertou que ele poderia se tornar o novo Adriano Imperador. Ele fez uma avaliação de que ele poderia mudar. E mudou. Tanto é que agora ele tá... Bom, só se for com relação à cachaça, né? É um cara que hoje se retirou artilheiro do Campeonato Brasileiro. Tá, mas você não pediu desculpa pra ele. É o Panaca. Pede desculpa pra ele. Pede desculpa. Pede desculpa pra ele. Eu não sei se você tá tendo tanto interesse assim no futebol brasileiro, porque teu time tá pra cair. Mas dá uma olhadinha que é o artilheiro do Campeonato Brasileiro aí, procura se informar. Mas isso é momentâneo, hoje, ó. É, momentâneo. Idiota. Ô, bem. É uma agora, só colocando um pouquinho de lado as bobagens que o mano fala. É. Dá uma segurada aí, mano. Só falo verdades. É. Só falo verdades. No seu ponto de vista. Jogo, é. Mas, ô, seu Bento, a contratação do Hernanes, lógico, todo torcedor de São Paulo ficou surpreso com a contratação. E feliz. E está feliz com a contratação. Ok. Mas é lógico, é um jogador aí que realmente, há um tempo, ele não vem atuando em alto nível, não vem, é verdade. Ah, então você está criticando a contratação? Não, a gente tem que entender que hoje o que foi possível foi a contratação do Hernanes, que é em alto nível, custa muito mais caro, não é verdade? Como o Flamengo, que, por exemplo, pegou um jogador que estava no nível, apesar do futebol no qual ele estava jogando era fraco, que era o futebol árabe, mas o Everton Ribeiro estava jogando com mais efetividade do que hoje joga o Hernanes, que joga no Eblay lá, o time B deles, que ele pediu para jogar no time B, porque no A ele não estava tendo oportunidades. Ele falou, então, para eu não ficar em para não ficar sem atuar, deixa eu atuar no time B. Não sei onde atua lá a porra do time B lá, né? Então, não adianta a gente achar assim que tá vindo o Hernanes de 2008, é óbvio que não. É um jogador aí com 32 anos de idade, não é um jogador de 36, é um jogador de 32. O condicionamento é outro. O melhor momento dele foi quando ele esteve recentemente na Lazio e depois na Inter de Milão. Pela Juventus ele não teve uma boa passagem, não teve. Mas, lógico, fica a esperança num cara que é extremamente profissional, um cara que é focado e um cara que tem uma qualidade técnica, não é verdade? Então temos que torcer. Aí, Domênico, abriu o olhinho dos caras, hein? Abriu, opa! Abriu o olhinho. Olhinho? Os caras estavam tudo em polvorosa, trouxe os caras de volta pra terra, mano. Mas... Os caras estavam todo mundo eufórico. Aí, ó. Fecha aí, os caras de volta aí pra terra, mano. E além disso, deu uma brochada agora. Olha, e além disso, também tem o lance de você ter ainda, não importa a condição que ele venha, o Dorival precisa agora entrosar também mais essa peça dentro do grupo. Isso é uma crítica? Não, é um fato. Não é uma crítica, é um fato. São elementos que, se amanhã demora pra entrosar e o Hernanes não aparece na mesma condição, eu falo, ah, que merda, não sei o que lá. Agora eu sou não mais. A gente precisa estar atento. O cara que tempo, vem, né? São fatos isso. Agora todo mundo tá falando no Twitter, nas redes sociais aí, já escalando o meio-campo de São Paulo. Petro, Jusilei, Hernanes. Acho que Petro, o Hernanes. E o Danilo, ou Danilo Fernandes ou Cueva. Danilo Fernandes, goleiro, desculpa, não vai dar. Não, desculpa. Como é que chama? A gente tá ruim, mas não. Nossa, assim, Lucas Fernandes. O Dorival agora, inventa, mas não é louco. A pergunta que ainda não quer calar é a seguinte: quem é que marca nesse time, né? Ah, você não viu falar em Jusilei Petro? Ah, não, mas peraí. Ai, vi. Não, você tá de brincadeira. O rei ali. Não, você tá de brincadeira. Você como repórter de campo aí em pé no Santos. Não, o cara tá. O time tem o Jusilei e o Petro, você tá questionando quem pode marcar. Ô, mano, pela minha ajuda aí, mano. Quem marca muito nesse time, pra mim, é o Petro, cara. O Jusilei não é um. Quantos ladrões de bola no campeonato? Mas eles jogam. Vamos se informar, né? Vamos se informar, né? Vocês vão me falar que o Jusilei não vai ter que ser recuado. Tem que estar mais perto aí. Se você tá esperando do Jusilei aquele 5 do Grêmio, que é aquele cara que quando tem a bola no pé não sabe o que fazer e que vive com a bunda no chão pra rachar os negros, não é esse tipo. É, mas não é isso que a gente vê no Grêmio hoje, né? Ô, Vieira. O que eu vejo no Grêmio é um cara que vai ser vice de alguma coisa. Mas é uma coisa que vem. É isso que eu vejo no Grêmio. Tome, nossa, peraí, coitado. O vice é o primeiro dos últimos. Nossa, velho. Não vai falar assim com a Xamu, não. Peraí, os caras estão torcendo pro Corinthians, é isso? Não fala assim. Não, torcendo pro Corinthians, não. Eles estão constatando um fato. Não vai falar assim com a Xamu, não. Eles já deram de mão pro Corinthians agora. Vocês, gremistas, já sofrem muito. Vocês, quando tiveram 11 pontos à frente do São Paulo, tremeram, perderam pra gente. Que eu tinha Celso Juarez Rote. Celso Rote. Escorreu pela Não vai falar assim com a Xamu, não, que a Xamu sofre muito já. Escalação de hoje, Sombra. Ela tá quieta lá no canto. Passa aí, é possível a escalação? Acho que é possível, não. Acho que é essa aqui mesmo, hein? Vai. Deve ser o Renan Ribeiro, né? Que o Dorival tá meio olhando. Aliás, o Corinthians, Corinthians desmentiu que o São Paulo fez oferta pelo Walter. Ah, teve que desmentir? O Corinthians desmentiu. O presidente. Aí vem ele, hein? Vem o Brunão na lateral direita. Bruno, joga muito. Vida louca. Arboleda. É, joga muito, mas não é pior lá que o Fabiano, né? Nossa! Pior que o Mike, não é. O Mike é melhor. Ah, não sei, hein? Mike é titular absoluto? Hoje é. Hoje é? Hoje? Hoje, né? Hoje é. Hoje, eu falei, hoje é. Hoje, né? Aí vem o Arboleda. Rodrigo Caio e Júnior Tavares. Sim. Aí vem o Jusilei, que não marca nada, segundo nosso amigo aqui. O Petros, que é ponta. É, o Petros, que é lateral esquerdo. O Danilo. É, aí vem Cuesta. Aí vem, ele inventou agora o Danilo Fernandes. É, Danilo Fernandes. Ele botou o goleiro do Inter no meio. É, bom. É que eu dei uma moteada aqui. Que medo do Dorival. Aí do lado vem o Wellington Nem, do outro o Jonathan Gomes e no meio o Lucas Prato. Nem não. E o Cueva? Cueva na armação. Na armação? Então tá bom. Ah, o Nem não. Agora, o Hernanes nesse time, o Hernanes já atuou, quando no São Paulo, ele atuou tanto de segundo volante como meia. Sim. Deve vir pra fazer meia agora. Eu lembro dele na Lazio jogando como meia, se eu não me engano, jogando como meia. Não sei em qual função que ele vem agora. Agora cabe o Dorival tentar encaixar. Achar o time, encaixar aí. Boas peças, acho que tem pra formar um bom meio de campo. E tem cara que tem que achar a bola, né? O Wellington Nem tem que achar a bola, né? Tem, Cueva. Só mais um detalhe, que eu sou chato, né? Fala assim, isso não encobre o jeitinho Leco de administrar. Isso não encobre que tem conselheiro sendo assalariado. Ah, não. Isso não encobre um monte de coisas que eu acho que tem que melhorar no São Paulo Futebol Clube. Não encobre. Sim. Né? Que o São Paulo, ultimamente, ele vive assim, ele deixa o torcedor feliz quando repatria Lugano, repatria Hernanes, faz despedida de jogador. E a torcida. Né? Agora foi Luiz Fabiano. Agora vai. Então, assim, hoje a torcida fica muito mais feliz com notícias de impacto do que com realidade. Do que com futebol em campo. Isso não apaga a má administração do Leco desde o ano passado. Isso não apaga o número de jogadores vendidos sem o menor planejamento. Isso não apaga. Não apaga de estar no G4. Né? Exatamente. Isso não apaga a equivocada contratação de Rogério Ceni. Isso não apaga um monte de coisas de erros. Tem chance de começar a acertar. Tem. Né? Tomara que comece a acertar. Vai dar certo. Começa hoje. Porque depois o Nego vai dizer, mas ó, vocês estão tudo felizes lá com o Leco, comemoraram. Não. Agora o Leco é bom, não vem com essa história, não. E o primeiro a querer ficar levantando esse tipo de coisa é o menino do Rio lá. Menino do Rio. Mas, é que nem, por exemplo, agora o Leco deu uma bola dentro, então tem que elogiar. Tipo, a contratação do Hernanes aí, eu acho que 100% dos São Paulinos querem. Mas se vem e não joga bem, vai falar assim... Também, só pega nego velho, que não joga mais. Você entendeu o que eu tô dizendo ou não? Sim, sim. Mas peraí, ó. Vocês criticaram o Leco e com razão, mas ó, vamos lá. O ano passado a diretoria do São Paulo fez o esforço pra ficar com o Maicon, contratar em definitivo. Hoje é fácil falar que o valor que foi investido foi alto e que não correspondeu. E aí eu concordo contigo. Mas a diretoria do São Paulo fez um esforço, foi lá e contratou o cara. E a torcida queria, a diretoria foi lá e contratou. Trouxe no começo desse ano o Lucas Prato. Que era um centroavante também? Era não. É um centroavante que é conquistado no mercado interno. E esse gap é de 8 meses? O que aconteceu? Mas é que tá, Sombra. Que no meio do ano a gente também tava brigando pra não cair. Então, ela deu uma vacilada, não tô discordando disso. Mas a diretoria do São Paulo, ela trouxe Jusilei, ela trouxe Petros, agora ela tá trazendo aí também o Hernanes. Então, a diretoria do São Paulo, ela deu realmente aí pro time uma qualidade. Eu acho que o grande erro da diretoria de São Paulo, Sombra, foi ter dado a chance para o Rogério, ainda imaturo e cru, ser o treinador do próprio clube. Eles tentaram tirar o foco e usaram o Rogério de para-raio, porque a diretoria estava sendo seriamente criticada, falaram, pô, vamos colocar o Rogério aqui, porque ele tem muito mais a perder do que a gente. Puseram o cara lá e não deu certo. Foi o grande erro da diretoria de São Paulo. E mas as vendas, né, analisar, mano? As vendas. Não, mas, ô Mota, as vendas, você é refém dessa situação. Não é uma crítica à diretoria em si. O São Paulo tá precisando de dinheiro. Ah, eu sei, O São Paulo vai ficar na mão de banco até quando? Mas olha, é uma necessidade. Tudo infelizmente, bem. O futebol brasileiro. Mas você tem que pensar no futebol também, né, mano? Ô, mano, mas venderam mas além da conta, mano. Quando pinta. Então, mas, ô Sombra, essa questão é complicada. Me fala aí, que jogador do São Paulo que era extremamente útil que foi vendido? Luiz Araújo. Você fala, pô, esse não podia sair. Luiz Araújo, acho que não podia sair. David Neres também. Mas é que tá, Sombra, é, você vai bancar? Qual que foi a proposta que o São Paulo vendeu o Luiz Araújo? Quanto que o São Paulo recebeu por ele? Não sei se foi 11. Não vendeu a troco de pinga, gente. Então, mas é que tá, Sombra. Não vendeu a troco de pinga. Então agora fica na zona de rebaixamento. É. Mas não é isso, Sombra. É o tipo investimento, mano. Araújo hoje, mesma coisa que contratar mas, o cara top. Eu discordo disso daí. Segura o cara. Eu discordo disso daí, porque o Luiz Araújo, por mais que ele fosse uma promessa, ele não é uma realidade. Você não pode tratar o Luiz Araújo como se fosse o Neymar. Ele não era, ele poderia ter potencial. Mas Neymar poderia. Também é só mas, um nos hoje, últimos 10 anos, né, mano? Exatamente. Mas, ô Sombra, aí foi um exagero da expressão, foi uma hipérbole praticamente. Hipérbole. Mas se você parar pra analisar... Hipérbole. Sim. É bonito, se você né? parar pra analisar... É, o Luiz Araújo, se estivesse no São Paulo hoje, ele poderia cair de rendimento como o Maicon caiu, como o Rodrigo Caio caiu. Mas quando entrava, apresentava mais... conturbado. O meu irmão quer chegar no seguinte ponto, Sombra. Ele acha que o Luiz Araújo podia ser o novo Lulinha. É isso que ele quer dizer. Não, a questão não é ser o novo Lulinha. Ele poderia ter potencial, como já mostrou ter, mas diante de um contexto que não é favorável hoje, o São Paulo é uma bagunça total. Então até o cara que é bom, ele tem um rendimento técnico. Você pega lá, por exemplo, o Tietchan, ano passado jogou um baita brasileiro. Esse ano tá jogando? Não tá jogando. O jogador, ele oscila demais, tanto pra cima quanto pra baixo. Então, criticar a diretoria de São Paulo pelas vendas dos jogadores, que clube brasileiro não precisa vender jogadores hoje em dia? Eu quero ver se o seu clube vender aí o Arana, se você não vai ficar bravo. Se o Corinthians vender 3 jogadores, se você não... O Corinthians precisa de mais dinheiro do que o São Paulo. Eu quero ver se vender 3 jogadores, se você não ia ficar puto. É... Mas, ô Sombra, falar dos outros do é Corinthians fácil. Hoje... Não é. Então... O Corinthians, quando vendeu aqueles jogadores que foram pra China, todo mundo ficou puto. Ah, mas o Corinthians não poderia ter vendido. Não é que o Corinthians vendeu. Ele foi obrigado a vender, ele se desfez dos jogadores porque chegaram pagando a multa. Você concorda que financeiramente deles. Ele precisa vender agora? O Corinthians, Sombra, ele precisa de dinheiro. Se vender o Arana hoje, é claro que você vai ficar chateado pelo fato de falar, porra, vendeu o Arana, jogador importante, etc e tal. Mas quem tem que falar de fato... Se deve ou não vender, é a própria diretoria. A diretoria sabe onde o calo aperta. Aí, eu não desculpa. Gostaria que vendesse. Eu não desculpa. Gostaria que vendesse, porque desculpa. É um jogador importante. O dia que mas for transparente. Venderem, eu sei que vai ser pela necessidade. O dia que for transparente, colocar no site do clube, nossa dívida é essa, tanto que entrou pra isso, tanto que entrou pra aquilo, etc e tal, ok, eu posso até concordar. Enquanto não vou mas ver... existe um balanço. O balanço é publicado depois do fim do ano. Depois que o time, por exemplo, é rebaixado. Depois que o time se ferrou o ano inteiro. Sim, senhor. O balanço é publicado. Oh. Sim, senhor. Eu acho que o balanço é mensal, hein, senhor? Não, você tem um balancete mensal. O clube não publica balancete mensal. O clube ele publica um balanço. Em março do ano que vem vai saber qual foi o balanço desse ano. Oh, mano, aí, meu amigo, já era. Mas é o conjunto, mano, de tudo isso também. O conjunto do... Rogério Ceni novato, as vendas, contratações de jogadores de qualidades duvidosas, tudo isso junto levou o São Paulo ao que está acontecendo. Mas quando veio o Wellington Nem, eu não vi vocês falando, pô, é o Wellington Nem, pô, esse cara não sei se vai dar certo, todo mundo apoiou. Mas aí, eu não tô contrariando o Wellington Nem, eu tô contrariando a venda no chão. Eu tô contrariando alguma venda em excesso. É isso que eu tô contrariando. Mas aí, volta a falar, Sombra. É, você só pontuou aqui uma venda que você disse, pô, esse não fez falta. Mas você não deu Luiz tempo, Araújo, porque você já. É que você já vestiu o terninho do Leco e já fez o papel do advogado dele. É. Por exemplo, vendeu. Hoje o São Paulo fica correndo atrás de zagueiro. Tinha lá o Lianco, promissor, jogador de seleção. Vendeu. Vendeu o Lianco lá por 4 ou 5 milhões. Você entendeu? Agora, no começo do ano dizia que o São Paulo precisava de 60 milhões de reais para equilibrar o caixa. 60 milhões. Quanto entrou? 150. Que foi... Ah, porra, 80. Cara. O dobro do que o dobro. Eu não tô contra... O David Neres eu nunca reclamei. Por quê? Porque eu vi que era uma fortuna o que tava entrando dinheiro. E com isso até contrataram o Prato, ótimo. Mas o Luiz Araújo, você perdeu os dois melhores possibilidades de segundo atacante que você tinha. É, mas o torcedor, ele quer equilíbrio, cara. Ele não isso quer é saber se o banco, se o time é banco. Ele quer time, porra. Entendeu? O torcedor não tá nem time. E então, a gente chega a conclusão, vendeu porque precisava vender, legal. Então, se cair, é porque venderam. Time grande, o cara quer time. Mas porque hoje tá nessa zona, porque também, além de eu achar que o Rogério Ceni também foi equivocado, também foram minando todas as possibilidades de você conseguir montar um time, cara. Além disso. Não dá. É, mas o cara, aí, então, o cara você não é tanto padrão. O Rogério como o Marcão. Como é que você vai dar padrão se toda hora questão, você tem que mudar um jogador? Mas, ô Vieira, a questão não é se é tão ou não. Cada um tem uma opinião, pra começo de conversa. Sim. O Marcão tem a dele, eu tenho a minha. Eu acho que a culpa não é só do Rogério. Eu acho que é o contexto. Aqui no Brasil, as pessoas têm mania de culpar. Existe um maniqueísmo. Ou é pra lá ou é pra cá. A culpa ou é da esquerda ou é da direita. Não é. Tem todo um contexto que é construído onde todo mundo tem uma parcela de culpa. A culpa é só do Rogério? Não. Lógico que não é só do Rogério. E nunca ninguém vai pegar uma gravação dizendo aqui e que eu falei que a culpa é só do Rogério. E, aliás, eu me responsabilizo por aquilo que eu falo, não pelo que os outros falam. De repente, claro, o Rogério era o cara certo na hora errada. É. Né? Tem todo um conjunto aí. Agora, né? Porra, você deixa de entrar com o Luiz Araújo, que é o cara que é o mais driblador, da base, promissor, que cara que tinha várias assistências e fazia gols. Sim. E aí você passa a depender do incrível Marcinho, cara. É difícil. Eu tô de brincadeira. É. Você começa o ano B. O São Paulo começou o ano, tinha David Neres, Luiz Araújo e Gilberto. Colocou o Prato, mas esse foi o time que jogou lá e que ganhou a final lá, e ainda que nos pênaltis ganhou a Copa lá, lá do Mickey. Você entendeu? Mas hoje, Sombra, se o São Paulo fecha aí com o Marcos Guilherme, vocês poderiam ter uma frente ali com o Marcos Guilherme, com o Lucas Fernandes e com o Prato. Perfeito, legal. O bom é que nós estamos em janeiro, estamos com muito tempo de entrosar a equipe. O Dorival vai ter 30 dias agora para ensaiar a equipe, para entrosar. Nós não temos pressão psicológica nenhuma. Hoje a gente não precisa nem ganhar do Vasco, porque hoje é só um jogo amistoso. E conte-se tudo isso, mano. Isso é falta de planejamento. Isso é falta de planejamento, cara. Mas, ô Sombra, eu acho que a falta de planejamento aqui no Brasil, ela vai até a página 2. Que de fato os dirigentes dão as vaciladas e comem bola, isso daí eu concordo plenamente. Mas volto a falar, todos os clubes brasileiros, eles são reféns de uma situação que eles precisam de grana. Eles precisam vender jogadores. O São Paulo, até inclusive nós estávamos discutindo isso essa semana, ou semana passada, você estava citando os números que o São Paulo tem. O São Paulo, dentre os grandes aqui de São Paulo, é o clube que talvez deva menos. Então, cara, isso pode refletir, não a curto prazo dentro de campo, mas lá na frente, você vai ter talvez um reflexo disso, porque você vai ter dinheiro em caixa. Você vai conseguir, por exemplo, o Palmeiras estava com uma dívida enorme, o Paulo Nobre chegou, recomprou uma dívida e passou o dinheiro pro Palmeiras, falou, tô, quita, e eu tô te retransmitindo uma dívida que o mercado não oferece com esses juros tão baixos. Eu entendi o que você falou, mas isso é em tese. Se isso ficar transparente no site do clube hoje, a gente vai poder saber no ano que vem se isso vai ser uma verdade. A gente não tem que contar com uma surpresa de repente chegar em março do ano que vem e vir lá alguém falando, olha, tem que vender mais 60 milhões para equilibrar o caixa e tem mais não sei quanto de dívida no banco. Por que não ser transparente? Por que não expor as finanças do clube? Não, isso eu concordo contigo, é que eu achei, Sombra, sinceramente, que o São Paulo expusesse o seu balanço mensalmente para que pudessem fazer uma conferência. Mas se você está falando que é exposto uma vez por ano, eu vou acreditar em você. O clube tem a obrigação de expor o balancete do clube uma vez por ano. E que eu saiba, eles não expõem o balancete. Eu vou até verificar isso. Agora, desde que esteja lá, olha, porque o balanço também não mostra o seguinte. Só fala venda. Fala venda. Mas diz venda do que e de quem por quanto. Nem as comissões. Você entendeu, mano? Não diz. Quando fala lá despesas... Despesas, tá. Quais são essas despesas? Isso foi pro clube? Quantos milhões para esse clube? Quantos milhões para um agente? Quantos milhões de comissão para tal? Isso é transparência. Porque aí você chama o torcedor junto, falando, tá vendo? Não dá. Tá vendo aqui, olha, esse agente aqui, e essa comissão, e etc, olha tanto. Ou as coisas, de repente, não podem ser colocadas assim, porque às vezes, não sei. Não sei, né? O contexto todo do São Paulo é errado. Só com relação ao Luiz Araújo aqui, o São Paulo efetivou a venda do Luiz Araújo dia 2/6, tá? Então a gente não pode acreditar o insucesso do Rogério Ceni como técnico à venda do Luiz Araújo. Acho que o Rogério Ceni foi incapaz de comandar o São Paulo nesse momento como técnico. E por mais que ele pretendesse usar o Luiz Araújo como estava utilizando, mas a venda dele só foi concretizada dia 2/6. Então ele teve pelo menos 6 meses de trabalho para trabalhar o moleque. Sim, mas precisa saber quanto. Se você chega no jogador, precisa saber quanto que o cara já não tava com a cabeça lá fora. Mas porque aí alimentou-se a ideia da venda. Então, mas aí é que tá. Mas aí não pode se culpar a diretoria também por conta disso. Porque que nem eu disse em alguns programas atrás aí. Pode, Marcão, porque não tem ninguém para trabalhar isso. Presta atenção, mas é difícil você chegar para um moleque de 19 anos e falar que ele vai jogar na Europa, que vai ganhar em euro, que vai andar com carrão, E o moleque ficar com a cabeça no clube. É isso que vocês têm que entender também. É, a diretoria do São Paulo vendeu, talvez não vendeu pelo valor que pudesse. É, o Robinho ficou quantos anos no Santos? Mas é uma outra época, né? Uma outra época, gente. Há 10 anos atrás se vendia igual. Mas o Santos tava ganhando, tava sendo campeão. É diferente, cara. Por que tava sendo campeão? Não, porque bancaram os caras. Mas peraí, por que tava sendo campeão? Porque segura os melhores. Porque bancaram os caras. Seguraram os caras. Seria campeão se não tivesse o Robinho e o Diego? Não. Não. E foi campeão porque tinha. Sim, mas o que eu Lucas quero dizer, não ficou? Não ficou porque foi campeão. Sim, mas o que foi eu campeão porque tinha. O que eu tô entendendo que o Marcão tá falando é o seguinte. Coisa que não segurou o Neymar. A situação do São Paulo não dava pra segurar o cara. Você sabe? Dava, sombra, dava. A prova tá aí em campo, cara. Você sabe? Cadê as finanças? Não, a gente não tem acesso. Então a gente não pode falar. A gente não tem esse tipo de acesso. Ah. Mas é aquela clube... discussão, o Neymar, por exemplo, se o clube o Santos vários jogadores mais vendendo sombra, Neymar é ou segurando Neymar bunda, e conquistando o título. Segurando, você não acha? Não lucrou vendendo, né? Eu não sei. Lucrou título. Desespero, cara. Eu não sei. O Santos foi campeão da Libertadores, vem campeão cá. Brasil que nunca tinha se o clube, quase se o Aidar mundial, em 2015 quase. Tomou determinada atitude, então tá certo. Não. Ah, se ele fez, é porque precisava fazer. É isso? Não, não é nem questão disso. Tudo que disso. O clube faz agora, a gente tem que assinar embaixo, porque não, se fez... Não, não muito pelo contrário. Muito não. Pelo contrário. Ah, então eu não posso dizer que se eles venderam é porque precisava vender. Não posso, sinceramente. Vieira, a parte errada dessa história é a diretoria não tá preparada para lidar com essas situações. Sabe que tem muito jogador que tá na vitrine, que são valorizados. São Paulo é uma vitrine lá fora. Você tem um moleque de talento que tá aparecendo... Meu, o David Neres jogou, foi 6 partidas. Meia dúzia de jogos. Meu, o cara foi vendido. Por que não tem ninguém que é preparado pra trabalhar a cabeça, como o Marcão tá falando, ah, o moleque quer sair. Trabalha a cabeça do moleque, ó, se você ficar aqui, você vai conseguir título, olha, vai ganhar torcida, vai ganhar mais. E ano que vem, você pode ser vendido por muito mais. Porque o momento um time do melhor. Clube, cara, o que momento tem... do clube... Eu acho incrível um jogador ter ido jogar no Lille. Eu quem acho... é Lille, velho? Não, não é nada. Mas tá na França, ô, Mota. Olha, para, gente, vai morar num país de primeiro mundo. Que o São Paulo tinha que vender 60 milhões de reais, ele tinha. Isso é fato. Mas ia conseguir vender de qualquer jeito. Tinha que vender, tá certo? A questão é, eu não tô negando que tem que vender. É, assim, é o excesso de jogador que faz com que você não trilhe uma espinha dorsal da sua equipe. Sim, não conseguiu montar um time. Você não conseguiu. Tudo bem, aí vai entrar aquela coisa. Mas o Rogério também fez isso, fez aquilo. Concordo, também tem os seus erros. Ah, claro mas... que tem os seus erros, mas, meu... Eu acho que a espinha dorsal ainda se manteve, Sombra. Apesar da venda dos jogadores, aí, sinceramente... A gente pode criticar o Leco por tudo. Menos por o São Paulo não ter um padrão de jogo... Quem era o reserva imediato do Cueva... Não, chegou agora só. Não, chegou mas... agora, o Gomes. Mas a minha pergunta é: qual que é a espinha dorsal? Não sei também. Ô, oh, São Paulo, ó. Tem vendeu. Assim espinha dorsal que vocês têm? Ó, São Paulo. Vai mudando. Ó, antes tá mudando de vender. Toda hora. Ó, presta atenção. Antes que São Paulo... tem jogador, você fica improvisando. Deixa ele mostrar qual é o time. Antes que São Paulo vender. Vai. Michael e Rodrigo Caio. Você tem agora Jusilei, você tem Petros. Você tem Cueva. Tem, você mas tem chegou agora. Agora, mano. Ela chegou agora. Thiago Mendes. Não, mano. Bem. Não, mas assim, vamos... Jusilei e Thiago Mendes, vai. Tudo bem, Jusilei e Thiago Mendes. Você tem Cueva e você tem Prato. Não é uma espinha dorsal? Você tem a base de um time já, gente. Pera, mas a espinha dorsal... Mas foi trabalhado. Quando foi começou essa espinha aí? Agora. Qual a diferença do Corinthians para os outros? O cara Petros, trabalha com o mesmo Petros time... Petros e Jusilei chegaram agora aí. Há tanto tempo a Não? Hã? Jusilei já estava antes. Desde quando? Ah, chegou faz... Uns 3 meses atrás. Então não é. Não espinha tempo, dorsal, véio. Espinha dorsal é quando você tem um time já qualificado no mínimo um ano. Aí você mantém no outro ano seguinte, uma temporada depois. E eu acho que o São Paulo, ele foi uma junção de coisas erradas. Concordo, que foram feitas. É um pouquinho de tudo. É, não adianta você criticar hoje. Eu tenho que criticar. Mas eu respeito a opinião do Marcão. É. Não, sim. Diferente mas, de vocês. Mas eu acho que a diretoria é a grande culpada de tudo isso aí. Da situação de São Paulo. Fácil. Nunca mantém o mesmo time. Olha, como é que você vai conseguir? Se existe alguém errado nisso, gente, não é o torcedor. Não, Mota. Não. Se existe alguém errado, não é o torcedor. E você vê, ó. Se tem alguém errado no São Paulo, não é o torcedor. O torcedor de qualquer agremiação é o menos culpado de tudo. Quanto vai dar hoje, Mota? Sempre é o menos. Quanto você vai dar hoje? Acha? Agora vocês falam, né? Você pega o Corinthians hoje, que é o líder do campeonato, com várias rodadas. O que o Corinthians fez, Sombra? O que, que o Carilli fez no Corinthians? Jorrou na cara de todo mundo. Defende aí, Sombra, não, agora, não, esse trouxa aí. Jorrou na cara de todo mundo. Eu vou falar o quê? O Carilli, quando ele chegou... Sério, mano. Ele chegou, ele viu que o time, tecnicamente, não era um primor. O corintiano sabe que não era. Claro. Ué, o corintiano criticava. E o cara não é bobo de... Ele trabalhou com o Tite e tal. Vou fazer o seguinte, velho. Eu vou manter... Ele trabalhou até com o Menezes. Ele chegou no Corinthians em 2009. O que ele fez é o seguinte. Vou manter esse mesmo time jogando sempre junto. É. O máximo possível que eu puder. Eu não tenho outra opção. Ou eu mantenho um conjunto, uma organização de time, e eles vão jogar juntos e vão se entrosar, ou então eu tô ferrado. Ah. Essa foi a... Coisa que o Palmeiras não fez com o time que tem. Mas nesse caso o Palmeiras deu azar também. Se você pegar o ano do Palmeiras, ele não consegue repetir time. É, o São Paulo deu azar. O Wellington nem machucou. O Santos não repete time. O São Paulo não consegue. O São Paulo também vendeu muitos jogadores. O Wellington nem machucou e aí não tinha o David Neres, porque foi vendido. E o Cueva também machucou e serviu seleção. E aí o grande erro. Porque eles deixaram pra comprar um reserva pro Cueva agora no meio do ano. Entendeu? E o São Paulo há muito tempo fica com essa brincadeira de ter um meia. E o Rogério quem tem um, gente? Não tem nenhum. O Palmeiras tinha o Moisés. Machucou, ferrou o meio de campo. Acabou. O Tite não jogou mais bola. Tudo bem, Sombra, mas não é manter o mesmo time. Você tá entendendo o que eu tô dizendo? Quando você mantém o mesmo time durante muito tempo jogando junto, vê quanto tempo... Vê a escalação do Corinthians mesmo de guerra, todos os jogos do ano. Tempo se mudou demorou. É um ou outro. Uma posição ou outra, de vez em quando. O Carilli faz um excelente trabalho, mas o Guerra demorou fez, mas ele montou... Jogo. Quanto tempo? Guerra demorou. Demorou um pouquinho. Jogar demorou, mas o problema é que o Guerra joga um jogo... Por exemplo, jogou... Agora não joga mais hoje. Hoje não joga. Agora o Corinthians deu sorte. Como é que você vai manter? Os principais jogadores não se machucaram. Você entendeu o que eu quero dizer? Os times... Algo que deve acontecer em breve. Os times quando eles... Não vai acontecer em breve. Um time de futebol, às vezes, você tem que também ter... Além da sorte, você tem que saber que ele tem que ser aquele time... Por mais ruim que seja, LG. Por pior que seja o time, sabe, tecnicamente falando. Mas se você mantém um conjunto... os caras jogando quase sempre juntos. É que depois ele que acha vai time... dar mais resultado não, que outra, muito time que tem Dodô, melhor jogadores. Mais você, essa é a verdade. Vocês são mais antigos que eu, mas. Lembra antigamente? Mais antigos é bom, vocês, hein? Vocês tinham os times de cabeça, cara. Então, porque era difícil mudar time. Pô, era um time de cabeça. Porque era difícil mudar peças. Mas o corintiano tem um time de cabeça. Cara. Qual? O corintiano tem o time. É, o Grêmio também. Hoje, o Flamengo hoje também. Hoje tem. Porque mas dificilmente sai jogador hoje. Do time. É. Então ele mantém uma organização de time de futebol. É isso que o Carilli fez, cara. É. Não é difícil de entender, não. A gente nunca tem certeza. E aí você fica certeza. Falando, né, Sombra? Fica nunca. Aí, não sei o que tá acontecendo. Como não sabe? Analisa. O Corinthians dificilmente muda uma peça, cara. É. Ele vai dar certo. Se o Flamengo tem um timaço, o Palmeiras que tem um time muito bom também. Timaço, e todo mundo fala, timaço. Manter um time. Não importa que os outros vão ficar... Mas o Flamengo já tá com isso aí também, Domênico. Tá começando agora. O Flamengo tá começando então, agora. Mas mesmo assim ainda pede peça aqui. Acho que aqui, hoje, cara, os que tem... Mas não mantém o mesmo time. Grêmio, você pega Flamengo, o Atlético Mineiro, que tem um time Mineiro. Muito bom. Fazer uma pergunta. Bom, mantém mas porque não joga bem ou joga bem porque mantém? Boa pergunta. Eu acho que você mantém mesmo... porque joga bem ou joga bem porque mantém? Mesmo jogando mal, você tem que manter uma equipe titular. Mas vai dar desculpa, sorte no também. Brasil não funciona de outra forma. Você tem que ter uma equipe titular. Se você tiver manter 11 jogadores jogando, praticamente quase todos os jogos, se você mudar uma ou outra peça, no decorrer do jogo você pode mudar. Claro. Você tem direito a 3 substituições. Mas se você... começar sempre com aquela equipe, jogar um tempo inteiro, no segundo tempo você substituir mais 3, e sempre tá jogando aqueles caras, e aí vem a sorte também, os caras não se machucarem, claro, tudo. Claro. Tem um quesito desse aí, de sorte. E no Corinthians os caras começaram a jogar bola, hein, Domingo? Mas começou porque tem um, aí, o que eu falei, LG, olha, começou gente, porque tem é um por conjunto, acaso. Cara. Calma, mano. Mas não é só isso, Domênico. Você pega lá os treinadores. O Cuca, ele varia de vez em quando. Aí, de vez em quando, mano? Quase toda hora. Inventa jogadores. Então. Inventa jogadores. Mas aí que tá. Ele inventa jogadores, Domênico Gás. Mas eu entendo o Cuca, viu, mano? Ele tem opções. A impressão que eu tenho é que o Cuca muitas vezes faz de propósito pra querer dar um recado pra diretoria e falar: tá vendo? Tá faltando elenco. Porque ele pediu uma série de jogadores e os caras não trouxeram. Pasmem, com o elenco que o Palmeiras tem, ele pediu ainda uma cacetada de jogadores. Mas é que ele chegou agora, mano. Só um adendo aí, né? Cuca chegou agora. Não, eu não tô dizendo que é desculpa ou não é desculpa. Mas ele chegou, não foi ele que montou o time. Quem montou foi o Eduardo. Ele chegou agora, pegou o time agora. Com todas as sabia. E ele falou, quando chegou no time do Palmeiras, falou: esse time do Palmeiras é pior do que o ano passado. E nego que criticou o Cuca pra boné. Nego que saiu dançando, descendo a linha no coitado. Essa é a verdade. Mas, Domênico, e o time piorou. Eu acho um absurdo. Gente. Eu acho um absurdo um treinador chegar lá, no caso o Cuca, falar: esse time é pior que o do ano passado. Pior porra nenhuma. Saiu o Gabriel Jesus, o Palmeiras contratou o Borja. Que não vem jogando. Saiu o Gabriel Jesus. Não dá nem pra comparar o Gabriel com o Borja. Pera, Domênico. Dá pra comparar sim, porque o ano passado o Borja fez uma excelente Libertadores. Se ele não deu certo até agora, a culpa não é da diretoria do Palmeiras. Ela precisou vender o Gabriel Jesus e repôs a altura. Quem mais o Palmeiras contratou? O Luan no lugar do Vitor Hugo. Você vai falar que o Luan é melhor que o Vitor Hugo? Olha, isso é de brincadeira. Mano, mas eu tô dizendo... é um chorão, é isso que ele é. Não, chorão. Não é não. Eu discordo de você. Eu discordo totalmente, desculpa. Jamais repôs a altura. Que isso? Saiu o Gabriel Jesus e entrou o Borja. Não. Isso tá de brincadeira. Por mais que o Borja tenha sido artilheiro do ano passado, você pega o Borja hoje, o Borja não estreou ainda. Não estreou. E não existe um jogador que você traga pro Palmeiras. Não, eu sei que não, mas não estamos dizendo quem é a culpa, mano. Tô dizendo que o Cuca falou. A diretoria trouxe o Cuca, mas o Borja chegou antes. Mas o Borja e Guerra chegaram na época do Eduardo Batista. Ele falou que quando ele chegou, o time é pior do que do ano passado. Ele não tinha Moisés porque estava machucado. Ele perdeu o Gabriel Jesus. Eram os dois principais jogadores do time do Palmeiras. Uhum. Eram os dois principais. O Vitor Hugo também era um grande jogador que jogava bem com o Mina. Se entrosou muito bem. O Dracena entrou, mas o Dracena é um jogador mais lento, é diferente. O Vitor Hugo era mais novo. E outra, mas é claro que o time do Palmeiras mudou e mudou pra pior. Desculpa, vocês podem achar o que vocês quiserem. Ele mudou pra pior. E repôs a altura. Não, mas só pra finalizar da minha parte, vocês estavam falando a respeito aí da. Vocês estavam falando a respeito aí das lesões e tudo mais. A lesão, Domênico Gato, dos atletas também, ela tá atrelada ao bom condicionamento físico. Sim, também. Hoje o Corinthians, ele tem aí um CT e ele tem uma estrutura que possibilita aí até o cara que não anda andar. O CT do Palmeiras e do São Paulo também são referências. Não vem com esse papinho aí. Mas não são igual do Corinthians. São até melhor, você quer saber. Abaixo. Até melhor. Aí vem sorte também. Você vai ter que devolver equipamento lá pra Petrobras. De brincadeira. Você que não enxerga, você que perdeu a vista, se você for no CT do Corinthians, meu Deus. Vai lá e pega o olho do mano. A gente nunca tem certeza do nosso saldo. Na verdade, então eu tenho uma dica pra você. Passe no banco 24 horas que tem no seu caminho e que você não paga nada mais pra usar. Aí você tira seu saldo ou extrato e fica sabendo na hora se dá pra sacar e fazer aquela comprinha extra, tomar um lanche, pegar um cinema. Lembre-se, o banco 24 horas está no pacote de serviços do seu banco. Então, além de não pagar nada mais pra usar, você agiliza a sua vida e sobra mais tempo pra fazer o que mais gosta. Vai lá, aproveite e use o banco 24 horas. Tem sempre um pertinho de você. O Estádio 97 da Energia 97 vai dar uma passada no McDonald's agora. Aí sim. É, meu amigo Sombra, O Domênico tá com cara de quem tá com fome aí. Inclusive, que dia que é hoje, hein? Ele é feio. Quarta-feira, né? Hoje, mano. Hoje é quarta-feira, rapaziada. Quarta-feira, sabe do que é dia, Domênico Garra? Ah, hoje é dia de Big Mac, né? Hoje é dia de Big Mac, é isso aí, ó. Sabe, dois dá pra esquecer. Hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola, picles num pão com gergelim. É o Big Mac. É isso aí, é o clássico dos clássicos. Big Mac por apenas R$8, rapaziada. É. Se vocês quiserem batata e refri, por apenas R$19,90, hein? Sexta-feira é o dia do quarteirão com queijo. Esse é o lanche que o Sombra mais gosta. No sabadão tem novidade. É o triplo cheeseburger. Boa. Clássico do dia McDonald's. Todo dia um clássico diferente por apenas R$8 cada. Amanhã um clássico no McDonald's, hein? Amanhã é dia do cheddar McMelt. Mas daqui a pouco eu vou comer meu Big Mac que eu tô com fome, hein? Boa. Boa, mano. É isso aí. E estamos recebendo Estranho no Ninho. É. Ele que é radialista. Ó. Vem no Parque Continental. Ô, louco, bicho. É, corintiano. É o Dick, meu. É o Dick Vigarista. Não, melhor, é o Dick Batista. Dick Batista. Tô aí, Dick. Oi, Dick. Oi, Dick. É um prazer. As ofertas. Aqui. Mota tava com saudade de você, viu, Dick? E aí, Dick? Oi, tudo bem, Sobra? Como é que tá? Beleza? Olha, beleza, boa noite a todos aqui. Boa noite. Posso dizer que hoje é um sonho que eu realizo. Pô, legal. Estou muito emocionado de estar falando aqui do potente microfone da Energia 97. Quer dizer que você vai dar uma dica pra nós hoje? Ah, não. Sensacional, hein? Primeiro agradeço a Deus por estar aqui, né? Primeiramente. né, por ter esse dia de vida e estar aqui com vocês. E também a Rádio Energia 97, é você, Sombra, pela oportunidade. Muito legal, muito bacana. Meus amigos aqui estão bobando. A emoção foi como o primeiro dia que eu entrei no ar. Legal. Legal. Muito bom. Web, você é radialista há quantos anos, Di? Eu estou no rádio, né? Eu me formei aí no final de 2014 e hoje eu estou num trabalho voluntário numa rádio web. Legal. Né? Ah, tá. Então isso. Você é recentemente formado, né? Sim, cara? Sim. E recentemente também me formei também no curso técnico de sonoplastia também, né? E com grandes profissionais do rádio, né? Que legal. Isso, né? Então, aí, muito Sombra. Legal, muito bacana. Bom, hoje podemos fazer uma batalha de vozes. Domênico Gato, não, e não Dodô. Batalha nenhuma. Não, batalha de vozes. É. Até porque você não pode competir com ninguém. Domênico Gato. Eu entrei no ar e falei que se o dia eu chegar no nível do Domênico. Vocês estão loucos. Agora você que é. Mas ô Dick, responde aí pra Fiel, mano. É nóis. É rádio web mesmo ou é rádio comunitária, aquela que derruba a Fiel? Ah, não, mano. É rádio web mesmo, que depois eu vou passar autorizada pra vocês. Que inclusive semana passada na rádio web teve a primeira semana da comunicação. Grandes profissionais do rádio foram lá dar palestras, falar das suas experiências, também repórteres, né, esportivos. O Domênico teve lá? Domênico não teve. Então não foi uma semana completa. Então faltou o grande. Foi. A agenda dele foi muito cheia. Bem meia boca essa semana. Aí. Acho que foi. Que meia boca o quê? Não fala. Essa semana da comunicação foi mais ou menos, né? Não teve Domênico. Faltou comunicação aí. Nada disso. Foi o Cid Moreira, mas não foi Domênico. A agenda do Domênico estava lotada. Mas através do nosso coordenador, o Rafael Schmidt, que está ouvindo vocês. Claro. É a Rádio Web, Rádio Conectados, né? É só entrar no site, radioconectados.com.br, isso mesmo. E é de uma fundação, funsai.org.br/projeto-conectados, e nasceu o projeto da fundação, e a procura é grande, é enorme lá na região do Ipiranga, né? Sim. Opa! Os ouvintes da Energia 97 estão convidados. Boa! Piranga é legal. Todos convidados a irem. Não é Piranga. Piranga. Vocês estão malucos. Também, hein? Já faço o convite aqui para vocês. Podem visitar o espaço, vocês vão se surpreender com a estrutura. Né? Onde que fica? Olha, fica na rua Clóvis Bueno de Azevedo. Deixa eu ver aqui, deixa eu pegar o meu cartãozinho para não falar errado. Olha, rua Clóvis Bueno de Azevedo, 159 no Ipiranga. Uhum. Estão todos mais lá da casa do chefe. Vai lá, mesmo. Podem ir lá, Sombra, podem ir lá, os ouvintes da Energia também podem ir lá, conhecer o espaço, a rádio fornece oficinas, né, locução esportiva, é muito bacana o projeto. Legal. É uma grande procura mesmo, e pode procurar o Rafael Schmidt, o Google Oliveira, o Kleber Cunha, que vocês, olha, vão ser recebidos, assim, de braços abertos. Legal. Fica aqui o registro para vocês irem lá, eu sei que a agenda de vocês é apertadíssima, mas vão lá. Vão lá que é muito bom. Bacana. E para você, por exemplo, a gente fala muito de Neymar, né? Como jogador fora da curva, né? Sim. Jogador que, puta, fala assim, milhões, etc e tal. No mundo dos locutores, o Domênico seria tipo o Neymar? Que as pessoas ficam... Pelé, né? Não, Pelé. Não, vocês estão loucos. Que isso? Para de humildade, mano. É aquele cara, você assim, se a minha rádio contratar o Domênico, vai ser uma rádio que agora não cai. Agora vai, meu, pô. Agora vai. Vai disputar títulos, é isso? O Domênico? Não. Por exemplo, é assim que é encarado? Na Rádio Web Conectados, o Domênico seria o presidente da rádio? Seria. É. Vocês estão loucos, nada disso. Seria o presidente, sim. Seria o presidente, com certeza. Tô longe pra ser presidente de alguma coisa, você viu? Você sabe que você é bom, sim. Eu já não, te não acompanho lá no Clube da Voz. Muito obrigado. É, você tem uma ideia. Agora matou, hein? Pra você ter uma ideia, que você tá falando da Rádio Web Conectados, o Marconi, ele inventou o rádio pensando no Domênico Gato. Com certeza. O Domênico era foi ou não foi? Foi. O Domênico já era vivo na época. E os primeiros, né, o Marconi falou assim, eu preciso inventar uma coisa pra essa criança aqui. Nada disso. Essa voz. Quem não sabe, os primeiros rádios, né, RG, vinha com o logo, com o brasãozinho, com a carinha do Domênico, assim, mesmo. Na hora que desligava, ele dizia assim... Porra, velhinho! Desligava. Como é que é? Desliga, RG. Porra, velhinho! Isso, RG. Então, Sombra. Entendi. Então, é muito bacana o projeto. E eu tô muito feliz mesmo de estar aqui. Né? Os meus amigos, tá bombando o WhatsApp. Bombando o WhatsApp. Ah, mas peraí, você veio aqui por um motivo e a gente não pode deixar de... Pra falar do Corinthians, mano. Não, Corinthians, velho. Opa! Domênico! Oi, homem supermercado, Domênico! Vai, Dick! Estamos aqui no supermercado vendendo as melhores ofertas, melhores preços. Corre pra cá, pessoal. Tem promoção e aproveite. Vende o Mota, olhando pra ele agora. Vai. Você vai vender o Mota. O Mota. Olha, mas olha bem, parece um, é meio Liminha com Maria Gadu. Não, é muito simples. Um com a sua mãe. Ô, juiz! Olha, pra você que quer um profissional pra sua rádio, Cláudio Mota, ele é apresentador, locutor, ator, produtor e muito mais, hein? Você é rádio? Claro, sempre vai ficar na melhor audiência. Cláudio Mota, um profissional completo. Sensacional! Aí, Motinha, tá vendo? Te vendeu, hein? Vendeu, hein? Ô, mano, fala aí, mano. Fala, mano. Já que você fez aí uma divulgação aí, você mandou muito bem aí na sua chamadinha com relação ao Mota. Por exemplo, se você estivesse no mercado e a rosca do meu irmão estivesse em promoção, Rosca do Marcão, faz aí. Ah, eu não vou fazer essa rosca do Marcão, né? Pode brincar. Ah, pode fazer. Ele gosta que brinca com a rosca dele. Faz que eu te arrebento. Eu tô vendo o braço. Olha, o braço do cara. Você tá louco que eu vou fazer? Agora é sério, Dick. O Benjamin, ele tem um ouvinte aqui que é apaixonado por ele, o Vagnão. Finge que o Vagnão mandou uma carta lá na sua rádio. Faz um recado de coração do Vagnão. Faz uma trilha especial aí. O Vagnão? Momento Love Songs. O Vagnão e Vagnão é o que é o ouvinte que é apaixonado pelo Benjamin. Gosta do beijo. Ele escreveu uma cartinha e quer que você leia a cartinha. Mas é verdade isso. Mas é verdade. Não é brincadeira isso, é sério. Então vai, Dick. Toca aí uma música aí romântica. Toca uma romântica daquelas assim que... Nossa. Solta de mais. De derreter o rádio. Exatamente, vai, Sombra. Vai, linda! Recado do coração. Nossa. E ele faz uma cara de sensual, olha. E agora? E agora chegou o quadro mais esperado do nosso programa. Momento do coração. Momento do coração. Eu tenho aqui em minhas mãos a cartinha do Wagner, mais conhecido como Vagnão, especialmente para o Benjamin. Amor, 6 meses já se passou, um pouco do tempo. Nos conhecemos, nos envolvemos. Foi intenso, foi muito especial. No parque do Ibirapuera, você me pegou em seus braços. Foi mágico. Você me mostrou todo o amor que você sente por mim. Benja, sempre quero estar na sua vida. Você é o homem que eu pedi a Deus. Benja, eu te amo. Wagner. Olha, o Benja vai me matar. Vai nada, vai nada. Assim, nada, vai nada. Eu, amigão, tô aqui na praia. Tá, ele amando gosta. Esse momento. Oh, o Benja vai vir aqui, vai me bater. O Dick, é um cara sensacional. Vende umas pamonhas aí agora, Dick. Vai, Dick. Mil e uma funções. Ah, não. Vai, pamonha. Pamonha? Então vamos lá, vamos na pamonha. Então vai. E chegando agora, pamonha de Piracicaba. Olha só, minha senhora, está passando aí na sua rua, pamonha quentinha. É o puro creme do milho verde. Pamonhas, vem correndo. Tem promoção, hein? Leve 3 e pague só R$8, hein? Tá barato demais. E faça a alegria da criançada. Pamonhas! Aê! Boa! Você falou, pamonha crentinha, valendo na porta da Universal, né? É verdade, crentinha na porta. Quentinha. Ai, muito bom, muito bom. Sensacional. Ô, Dick, e apesar de tudo, você ainda é corintiano? Sou corintiano. Ah, coitado, você tinha que ter um defeito, porque você é bom, cara. Sou corintiano, meu pai está ouvindo, ouço. Você é corintiano, é uma dádiva. Isso. Então, nome do seu pai. Então, manda um abraço pro seu pai. Manda um abraço pro meu pai. É o Mutley. O seu Joaquim. É o seu Dick Vigarista. O seu Joaquim está ouvindo aqui a Energia 97, ele que falou, né? Pô, bom, é legal esse programa, tem o Sombra, tem o Mano. Ouvi a Energia 97, o Estádio 97, falei, beleza, ouvi, me apaixonei, gostei e sigo vocês desde 2007, sou ouvinte de vocês, mas, né, desde a época que o programa entrava às 18 horas no ar, né? Isso, exatamente. Isso, então. Boa. E aí, tem legal, muitos cara. Amigos meus também que ouvem, eu falei, ouve a Energia 97, o Estádio 97 é muito bacana, é um programa legal pra caramba de humor, é aquele humor, assim, tem o Mando, que é uma figura, uma figuraça, tem o RG... Tem o Domênico, porra, velhinho. Mas, o Domênico. Agora tem a ovelha Dolly do Mano também. Eu tô vendo, eu vim aqui. Nós temos aqui o Mano. Nós temos a ovelha Dolly do Mano. Ovelha e aqui é o seguinte, ó. A gente quando quer cutucar o Mano, porque eles têm. Cutucar humano? É, porque como eles são gêmeos, eles sentem a mesma coisa junto. Quando a gente quer sacanear o humano, a gente dá um pula pirata no Marcão e o humano pula lá. O humano não viu uma pula. Mas o Estádio 97 tem que registrar o único programa esportivo que tem a gaúchinha do Nordeste, hein? É, Dick. Quem é a gaúchinha? Vieira. Ô, Vieira, então manda um salve aí para um compatriota seu, Patrick Castro também. Ô, Patrick, um abraço. Voz, gremista também? Gremista. Boa, ei, vamos, Patrick, mas aí, Bob Esponja. Aí não é um salve, ô, Dica, aí é o beijo grego. Aí, Patrick. Beijo Grêmio, né? Beijo Grêmio. Beijo Grêmio. Ô, Dica, sim. Mas você tava falando lá que na tua rádio tem a galera que faz locução esportiva, etc. Sim. E tal. Você já fez também? Você já fez locução esportiva? Vou fazer esse curso. Vai fazer? Mas então você já brincou de narrar gol? Muito pouco. Muito pouco? Pouco. Quer brincar agora de narrar gol do Corinthians? Lá. Vamos narrar um gol, não tem problema. Não, rouba, que... não rouba não. Narra, tipo assim, um pênalti roubado pro Corinthians. Vamos lá. Não tem. Como não tem? Nunca teve. Toda hora tem. Toda hora tem isso. Você 50. Peraí, narra um impedimento que não ocorreu. Esse programa é um canhão. Então assim, ó. Não ouse mexer com a gente, que a gente te derruba, velho. Eu percebi. Então você vai ajudar nós aqui agora. Ô, Dick, não vai no barulho desses pregos aí, não, velho. Aí, mano, vai, mano. O que você acha? O que você acha, mano? Não denigre o Coringão, não, velho. Você vai abraçar a galera. Deixa o cara trabalhar, rapaz. Olha só, hein. Porque o mano me chamou de vendido. Eu liguei aqui e o Domênico falou. Lembra, Domênico? É, eu falei 2-1. Não vai, esse cara não vai vir aqui, não. Não sei o quê. Eu falei, não, Domênico, vai ser 2-0 pro Palmeiras. Mas aí foi o efeito reverso. O efeito Dick. Eu não falei disso, viu, mano? E o Palmeiras foi lá e encaçapou duas. Foi ou não foi, mano? Dick, manda aí uma narração. Com um pênalti fora da área pro Corinthians. Pênalti fora da área? É bem a cara, né? É, cara. É. Depois o... Pênalti fora da área? Você tá de sacanagem. Vai, vai, Di. Vamos lá. E vem chegando lá Guilherme Arana. Guilherme Arana jogando para Romero. Romero toca para Jadson. Jadson lança Guilherme Arana. Entra na área. Foi pênalti! Pênalti para o Corinthians em Guilherme Arana. Mas foi fora da área, hein, Dick? Foi fora da área. Foi fora da área. Foi fora da área. Mas o juiz deu pênalti. E o que vale é o que o juiz marcou. E vai Jadson para fazer a cobrança. Não importa. Pênalti para o Corinthians. É, se prepara Jadson agora. É, olha para o Praz. Olha para Jadson. Jadson olhou para a bola. Vai bater o pênalti. O juiz autoriza. Jadson chuta e é gol! Aí, Domênico. Porra, Domênico. Você sabe que... 1-0 pros homens, Domênico. Aí, e o juiz comemora junto com a torcida do Corinthians. Essa foi boa. Jadson, o craque da camisa número 10. E o juiz também, né? Salvou. Olha, palmas pro Dick Batista. Obrigado, viu, gente? Que isso aí? Nem tô perto de chegar dos grandes narradores. Vamos me especializar. Eu vou te falar, pra você ver como você já é um monstro. Pra você ver como você já é um monstro. Você é o narrador e o repórter de campo é Domênico Gatto. Fui eu o repórter. Isso mesmo. Ele não gostou. Ô, mano, e aí? Gostou do golaço do Jadson? Jadson. Não gostei, porque você foi vendido. Você caiu no barulho desse. Não, você não. Sem mimimi, sem mimimi. Sem mimimi, hein, mano. Sem mimimi. Para não aí, mano. Que isso, mano? Que isso? Não, não. O Vasco comemorou. Ó, no seu íntimo, você sabe que eu não sou assim. Ah, no seu íntimo, hein, mano. Com essa vozinha no ouvido, hein, mano? Aí no Rio. Fala aí, ó. Fala a frase assim, ó. É nóis, mano. Sente e pedala, mano. Vai. Não, não, mano é parça. Agora eu quero falar. Você está com medo, mano. Mano tá longe, mano. Mano é parça. O mano intimidou. Muito bem, Dick, sinta-se à vontade. Vamos tocar aí o programa, tá bom? Participe ativamente, tá bom? Pode deixar. Dick Batista é o estranho no ninho hoje aqui no Estádio 97, ouvinte do Estádio 97 e também radialista, aí, um dos fãs de Domênico Gatto. Boa, agora, isso mesmo. Um dos quem milhões é, né? de quem fãs não é, de Domênico quem Gatto, não é, né? A rádio PSG quer levar o Domênico, nós não quem? Vamos deixar. Não, não. Agora PSG. Eu quero falar com você que vai fazer ou renovar o seguro do seu carro. Seu carro é valioso, não é? Mas com certeza seu tempo é mais valioso ainda, até porque foi aproveitando o seu tempo que você comprou o carro. Então, faça o seguro do seu carro com a HDI. Em caso de batida, é só passar no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em poucos minutos o conserto do seu automóvel. Por que perder dias esperando o vistoriador passar na oficina para liberar o conserto? Com a HDI, você tem seu carro de volta em menos tempo. HDI Seguros é de Bate Pronto. Consulte seu corretor. Estádio 97. Ó, quem ligar dizendo só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão, é um kit exclusivo do desodorante Extreme. Dizendo eu quero o meu PES 2017, vai concorrer no dia 21 de julho a um jogo PES 2017 novinho. E dizendo eu vou de 99 Corp, concorre, ou melhor, já ganha um kit da 99 Corp, tá bom? Boa. Vamos pro telefone, e... 3284-7097. Ah, olha aí. O que que tem? Torcida Estádio 97 no camarote único para São Paulo e Grêmio. Oh, ei, jogaço. Jogão, hein? O que que tá doendo que aí? O que é isso? Lobisomem. Fala aí. Tá doendo aí? Fala aí, então, olha, torcedores do São Paulo que ligarem e disserem eu quero ir na Torcida Estádio 97, vão assistir São Paulo e Grêmio segunda-feira à noite no Morumbi. Tá bom? Eu quero ir na Torcida Estádio 97. Ainda temos aqui boné Estádio 97 Vista Aérea e camisetas da Energia 97 Tente Beat. Vamos pro telefone 3284-7097. Toca, Asdrúbal! Você é um chupador de cana. Ai! Sente pedala, mano! Você é um chupador de cana. Ai! Alô! Agora, velho. Alô, quem fala? Porra, meu, cadê? Alô? Alô? Anô? Alô? Não rolou, né? Tchau. Tchau. Tchau. Tchau. Tchau. Tchau. Tchau. Ô, Mota, cadê esse cara que trabalha lá? Alô? Os dois. Alô? Quem fala? Ali, Jonas. Jonas? Jonas. Isso. Jonas do quê? Da baleia mora o mestre Jonas. Que porra é essa? Que música é essa? Sai, Guarabira. Nossa, como que vocês não conhecem? Pelo amor de Deus. Sai, Guarabira. Eu conheço lá o... Música lá do... É o Zé Rodrigues. Santeiro. Zé Rodrigues. Zé Rodrigues. Só. Zé Rodrigues. Ah, não é, então não é Sai Guarabira? Não, Zé Rodrigues. Ei, Mota. Zé Rodrigues. Ei, Mota. Eu? Sai Guarabira, sim, senhor. É Rock Santeiro. Sim. Como não? Sai Guarabira. Mas ele falou Zé Rodrigues, essa música. Sai Guarabira. Isso aí tudo bem, mas Sai Guarabira é Rock Santeiro. Quem canta essa é Zé Rodrigues. Zé Rodrigues. Então, mas o Sai Guarabira Sai Guarabira, né? É tudo. Igualzinho. Jonas do quê? Os três aí separados. Jonas, Alberto. Zanetelli Amoroso. Alberto. Alberto? Repete. Jonas Alberto. Zanetelli. Zanetelli. Amoroso. Amoroso. Quantos anos, hein, meu velho? 35. 3.5, RG. É, hoje. Agora, mas é hoje, hein? Agora despertou saudade na torcida tricolor aqui. Né? Como assim, RG? O que acontece? Ah, lembra quando ele fazia aquelas defesas? Segura, Zanetelli! Sensacional! Lembra? Mas aí salvou a hora. Lembra? Pô. Meu Deus. Não. Sério? Sério? Zé, lembra? Você zero. Zero porque zero. Ele era tão bom que os caras chamavam Zanetelli. Gente, é sério isso. Ele comparou Zanetelli com Zé. São Paulo falou, agora vai falar do Amoroso, né? Tá bom. Mas é que tá, o RG. O RG não pode dar na cara as coisas. É, então tá bom. Porra, mas também não precisa jogar na lua, né? Tá bom, tava tudo Alberto. Vamos fechar e começar de novo. Ah, sensacional! É, agora. Não tem? Já tomou aquele gosto sem notinha, ruim, né, agora véio? Não tem notinha. É. Mas já foi aquele cambada gosto ruim. Cambada de vendido, viu, né? Tá com gosto ruim aí, Matheus? É, tá na boca. É, se é gosto, é na boca, né? Nossa, burro! Nossa, que isso, hein? Ô, velho, qual que é o bairro? Aqui é Jardim Monte Alegre. Monte Alegre. Ah, monte... Como que é um Monte Alegre, velho? Ah, é a torcida do Santos. É o contrário do monte que é triste. É, bota os caras lá e fica fazendo coceguinha nos caras. E o time aí, ô brother? Campeão brasileiro do ano. Corinthians. Corinthians. Que ano? Corinthians. Qual ano? Qual o último ano? O último é o Palmeiras. Corinthians. Não. O ano de 2017 o é o último. Corinthians. Ele não falou que ano. Vai ser campeão. São Paulo rebaixado. Vocês me zoaram no começo aí, agora vou. Amoroso. Tanga frouxa aí. É. Amoroso? É um frouxa, né, velho? Ai, amoroso. É o sobrenome do cara, ó, campada de pé. Não, mas ninguém disse o contrário. Amoroso. Mas você falou mordendo o lábio. Então, se o cara chamasse não sei o que, pinto, você ia ficar chamando o cara de pinto. Você gostaria disso, né? Ah, inclusive, meu irmão falou pro São Paulo contratar aquele goleiro reserva que era do Barcelona lá, o Pinto. Ele falou, pô, o Pinto cairia bem no São Paulo. Nossa, mas o amigão. Ficou em terceira série. Homofobia. Amoroso. Fala, Felipe. Amoroso. O Corinthians ele vai enfrentar o Avaí daqui a pouco, às 9 da noite, aí pelo Campeonato Brasileiro. A grande torcida do Corinthians recuperar os pontos que perdeu contra o Atlético Paranaense em casa, não é não? Ah, mas hoje passa o carro. Avaí vai ficar... Tem que passar, cara, porque o Corinthians tropeçou no último jogo contra o Atlético, hein, meu? Ah, mas hoje já é time completo, zaga completa. Fala nisso, o Pablo joga ou não? Não. Então, cara, eu tenho informação de que ele jogaria, que ele foi poupado no treinamento lá, porque ele sentiu a coxa lá, a lesão que ele tinha tido, a contratura, mas que era pra preservar o atleta e que ele iria pro jogo hoje, tanto é que ele tá relacionado e viajou junto, ele não foi nem poupado. Se bem que o reserva cobre bem, né? O Pedro Henrique jogará. Pedro Henrique acho que manda bem também na zaga. Nossa. Manda, e outra, cara, contra o Avaí também não precisa de muito, né? Basta jogar sério. Cuidado. O Vieira que eu diga que não precisa de muito. Olha. Jogou com o salto alto, tem duas bolas. Primeiro Jô deixa mais um hoje, né, não? A tendência é essa, cara. Inclusive o Jô, que é o artilheiro do Campeonato Brasileiro. Não. O Jô tá te surpreendendo, cara? Tá surpreendendo. Quando chegou, não esperava tudo isso dele, não. E pelo custo que veio, tá sendo um ótimo benefício pro Timão, né? Diferente de outros clubes aí que investe milhões e não tá tendo retorno nos jogadores, né? Tá vendo? Bater no São Paulo assim, ó. Ou no Palmeiras. Com relação ao Jô, o Jô também fez críticas quando a diretoria contratou o jogador. Ele tava na China, tava lá algum tempo sem jogar. Inclusive, ele tinha sido contratado em outubro e ele praticamente não ia jogar mesmo ano passado, ele precisava fazer um recondicionamento físico e o planejamento era utilizar o Jô a partir de janeiro. Mas o Jô, cara, rodada após rodada no Campeonato Paulista, ele foi calando a boca, inclusive a minha. Calou a boca de todo mundo aí, o cara jogou bem, mas isso é reflexo de um jogador que fez uma autocrítica e fez uma análise do que ele estava fazendo na própria carreira. É um cara que vivia na noite, era um cara que vivia com jogadores baladeiros aí, deixava a parte física de lado e começou a ter um declínio técnico na carreira. O próprio pai do Jô deu uma fumada nele e falou, você tá de brincadeira? Falou, daqui a pouco você vai virar o novo Adriano Imperador. Aí o cara realmente colocou os pés no chão e falou, porra, eu posso ser mais do que eu tô mostrando. Pôs os pés no chão, cabeça no lugar e tá jogando a bola que ele sabe jogar. Parabéns. Ele veio da base, né, meu? Veio do terrão, o cara sabe. Acho que na época subiu na cabeça um pouco, alguns jogadores deixam acontecer isso. Mas o cara voltou com o pé no chão e tá mostrando o futebol dele. Tá indo muito bem, meu. Inclusive, um dos jogadores também que tá brigando pela artilharia do Campeonato Brasileiro é o Luca, cara, que ainda pertence ao Coringão. O contrato dele com a Ponte Preta vai até o final do ano, depois ele retorna. Então em dezembro ele volta, né? Isso? Poderia... Oi? Em dezembro que ele volta, né? Dezembro? Isso. O contrato com a Ponte Preta vai até dezembro, depois ele retorna pro Corinthians. Você acha que pro ano que vem o Corinthians poderia, talvez, explorar um pouco mais o Luca, dar uma nova oportunidade para ele mostrar o futebol dele no Coringão, ou você acha que tem que negociar o jogador e tentar fazer um dinheiro com ele? Ah, acho que assim, se for negociar, só se o valor for muito bom, senão tem que aproveitar o jogador, é bom jogador, né? Acho que a estratégia do Corinthians fazer com alguns atletas, de mandar para outros clubes menores, o cara também colocar um pouco a cabeça no lugar, ver que tem que se esforçar mais em campo, e acho que isso dá certo com alguns jogadores. Deu certo com ele, né? Vamos ver quando ele voltar em dezembro. Então, cara, é que eu acho complicado, porque se você traz o Luca é um jogador que tem potencial para ser titular. O time do Corinthians, se não vender ninguém daquela parte ofensiva ali, que é composta pelo Jadson, Rodriguinho, Romero e Jô, você coloca o Luca ali pra jogar com quem? Porque, ó, o primeiro reserva ali, dos que tem à disposição, você tem o Marquinhos Gabriel. Ah, mas ele é bem melhor que o Marquinhos Gabriel. Então, também acho, mas como titular, o Luca não acho que ele possa tirar o lugar nem do Jadson, nem do Romero. Eu não vejo ele fazendo esse... porque ele teria que jogar deslocado. Eu arriscaria o Corinthians com o Lucas e o João no ataque e deixaria o Romero no banco. Eu arriscaria um pouco isso. Deixar o time um pouco mais ofensivo. Você sacaria o Romero, cara? Pô, isso aí é pra... Vamos aí, cadê o Romero unanimidade aí, mundial? Não tô dizendo que o Romero não seja importante. Acho que atualmente ele é uma peça importante no esquema tático do Corinthians. Mas acho que alguns jogos vale a pena você ter um esquema mais ofensivo. Se precisar fazer gol, é bom tirar ele, né? Não, o time fica mais ofensivo, né? Colocando um atacante igual o Luca. Nossa, o Jonas, o Mano odiou a sua opinião, cara. Ele agora tá vomitando. Não vai falar. O Mano tá vomitando agora. Falar ele não vai falar, mas que odiou. Pelo contrário, que ele vai falar que ele vai te agradar. Você pega um jogo que nem hoje, contra um Avaí, é um time fraco. acho que vale a pena se colocar um time um pouco mais pra frente, um pouco mais ofensivo. O Dick Mas Batista. O Romero, ele é ofensivo. Ô, mano, deixa eu perguntar pro Dick. O Romero, cara, perde o lugar nesse time, como diz o Jonas? Não perde, não. Hoje, o atual momento do Romero vem sendo fundamental aí pro esquema do Carille. Eu acho que não perde, não. E o Romero, olha, contra o jogo do Palmeiras e também os jogos que ele faz na arena, ele dá uma... Né, ele apoia bem ali a lateral, ele ajuda bem aí o Fagner. Então não perde, não. É fundamental a presença do Romero. Melhorou bastante. Só que às vezes ele se empolga, né? Sim. Não, joga o arroz e feijão. Às vezes eu vejo o Romero, joga o seu arroz com feijão. Mas ele é importantíssimo pro esquema tático. Então a opinião do Jonas, igual o Mano, não te agradou também? Não me agradou. Não agradou? Não agradou. Duas pessoas descontentes, aí o cara. Mano e o Jonas. Ai, ai. Mano e o Dick não... Não, tô descontente não. Tá. Mas você não acha que o Romero é fundamental pro Corinthians? Eu acho, eu não tiraria o Romero do time então do Corinthians, não. É o ouvinte. Ouvinte. Eu falei que o time do Corinthians já tá pronto, tá montado, e eu não vejo hoje algum jogador que tenha o potencial pra tirar a vaga ou do Romero ou do Jadson. No caso, o Luca, ele ia jogar pelas laterais do campo. Você pega ali, ó, Cleiton, Cleison, Marquinhos Gabriel, até o próprio Pedrinho. O Pedrinho é um jogador que muitas vezes ele entra também ali no lugar do Jadson, até quando precisa aí realmente fazer uma substituição. O cara, ele tem colocado um leque aos poucos. Mas, sinceramente, eu não colocaria nenhum deles como titular do time do Corinthians. Inclusive, até o próprio Luca, que eu acabei de falar. O Luca poderia, talvez, se ele quisesse, numa possibilidade, ser reserva imediato do Jô. Fazendo, às vezes, ali mesmo não sendo um centroavante, mas é um cara que tem feito muitos gols, poderia jogar ali, sei lá, como um falso 9. Ô, Jonas, você gostaria de mudar... No atual elenco, o time que o Carille tá montando tá perfeito. No atual elenco, é concordo. Isso aí. Ô, Jonas, você gostaria de mudar a sua opinião para conquistar a simpatia do Mano? Não, já conquistou minha simpatia. Eu respeito todas as opiniões. A minha opinião não é a verdade absoluta. Tá, não sei, você escreveu no nosso grupo do WhatsApp. Mano, é parcial, pô. Mano, é parcial. Você mandou aqui no WhatsApp. No grupo desliga do estádio, cara. Aí, fala assim, nossa, cada uma que a gente ouve, olha aqui. Não, pelo contrário. Ele falou, desconecta o cara. Não, sombra, derruba o cara. Existe uma grande diferença. Não, existe uma grande diferença entre expor um ponto de vista e impor um ponto de vista. Ai, não. Ele tá todo amoroso com amoroso. Você mudou, hein? Ô, Jonas. Você mudou. Errado, RG. Ô, Jonas. Acerto. E o momento do Cássio hoje, você já acha que merece a seleção brasileira? Acha. Soletrando. Acha. Merece sim. O Cássio tá muito bem, tá catando muito e merece uma chance sim. Merece, mas eu vou fazer uma ressalva aí, viu, Dick? Com relação a isso que você falou. Você falou, você acha que o Cássio merece a seleção brasileira? Isso. Não acho. Sinceramente, não acho. Ele acha que acho que a seleção brasileira merece o Cássio. Juiz! Aí. Nessa proporção, velho, a seleção brasileira depende muito mais do Cássio hoje do que o Cássio da seleção. Quanta groselha, o Cássio joga no Corinthians, quanta groselha. O Cássio joga no Corinthians. Que groselha o cacete. O Cássio já joga no Corinthians, que é o maior time do Cone Sul. Meu Deus. É o maior time do momento aí, não tem fanfarrão, nada. A seleção brasileira, depois do Tite... Tá de brincadeira, rapaz. A seleção brasileira, depois do Tite, voltou a ter dignidade. Porque era uma seleção aí sem carisma. Depois daquele 7-1, praticamente jogaram a história da seleção brasileira no lixo. E o Tite conseguiu, aos poucos, resgatar a dignidade da seleção brasileira. O grande problema, cara, de você começar a convocar jogadores do Corinthians é que daqui a pouco você vai ter no mínimo uma meia dúzia ou 7 jogadores do Corinthians dentro da seleção brasileira. Eliminando talvez aí o Romero e o Balbuena, que não podem porque são paraguaios. Tá de brincadeira, né? Ah, Mano! Tá de brincadeira. Hoje demorou, hein? Olha, demorou o momento fofarrão hoje, quase 7 horas. Olha, a prefeitura. Demorado. O bueiro tá cheio. Amigão, eu não sei Jesus, o Dick aí, nosso amigo amoroso. Reparem, vamos lá, ó. Vou escalar aqui. Cássio, Fagner. Você tem ali, ó. Pablo, Thiago Silva e Guilherme Arana. Você vai pro meio-campo. Você vai ter Casemiro, Maicon. Aí você vai ter ali aquela linha de 3 jogadores. Você vai continuar, cara? Vocês estão de brincadeira. Ó, Jadson, vamos lá. Tá demais. Nossa, velho, mas tá difícil hoje. Vocês estão de brincadeira, mano. Vocês estão de brincadeira. Jadson, Renato Augusto e Paulinho. Meu Deus. Certo? Não, eu vou recuar o Paulinho. Vou colocar, ó. Então fica ali, ó. Casemiro, Paulinho... Vocês vão deixar isso continuar. Jadson, Renato Augusto e Neymar. Manda abraço pro ouvinte. Vambora, segue o programa. É um mistão, velho. Você tá de brincadeira? Você vai deixar o Jadson ou vai tirar o Felipe Coutinho? Você tá de brincadeira. Ué, mas peraí, quem joga mais hoje? Felipe Coutinho. Pega, óbvio. Não, mas pera lá, peraí. Pega esse meio campo. Eu tô tirando o Gabriel e o Maicon. Falei, mano, o atual líder do Campeonato Brasileiro não merece seleção também? Como diz o Ale, é um bar de groselha. Acaba logo. Pega esse meio campo aí, ó. Casemiro, ó, Casemiro, Paulinho. Aí tem aquela linha de três à frente dos dois volantes ali. Jadson, Renato Augusto e Neymar. E lá na frente é o Jô. O Gabriel Jesus é banco do jogo. Nada contra o Jadson, mas tem nego aí que acho que tá melhor pra ocupar essa posição. Nossa senhora. Tá de brincadeira. Pega o Veraldo de Jadson no videogame. O Veraldo. Mas que qual o Veraldo Jadson no videogame? Vai, mano. Lamber sabão, você. Nossa, ô, Jonas. Olha. Um abraço pra você. É mais experiente que o Coutinho. É bem mais. Não tenha dúvida, que segundo a sua tese, ele já tem 44 anos. Ô, Jonas. Sim. Um abraço pra você, Jonas. Tudo de bom. Valeu, galera. Vocês são aí impagáveis. Muito bom o programa de vocês, escuta já faz aí mais de década. Tentei várias vezes, tentei ontem aí no dia dos ouvintes virgens, não consegui, mas hoje deu certo. Legal, cara. Oh. Foi bom que a gente ia falar com vocês. Oh, valeu. Parabéns pelo trabalho aí, galera. Valeu, Jonas. Valeu, amoroso. E você vê a nossa produção como é perspicaz, né? Perspicaz. Olha só, mandou aqui um dado, que foi esse momento agora, esse aqui. Foi o momento com o menor, o maior índice de groselhas já realizadas no estádio, desde que foi inaugurado. Tudo isso, jura? Hoje? Juro, por Deus. Agora, esses momentos aqui. Que triste. Maior. Peraí, aí você tá pegando maior no meu pé, Domenico Gato. Não, eu não. Se você parar pra analisar, não sou eu, a produção tá que fez o levantamento. Antes. Tem um scout aqui do agora do estádio, sabia, não, Sombra? Tem scout de groselha. Scout de groselha. Não é scout de groselha. Domenico Gato, ó. Eu não vou pedir pra que você faça isso agora, porque a gente tá no calor da emoção. Mas quando você for dormir, lá pra meia-noite, uma hora da manhã, que você colocar a cabeça no travesseiro, certo, reflita a respeito do que eu disse. Você tá de brincadeira, mano. Amanhã a gente conversa. Boa. Continuou ainda, mas por uns minutos ainda. Vamos falar aqui de uma empresa que é muito legal, que pode ser uma solução para a empresa que você trabalha. Opa. Por exemplo, você está cansado de ter que esperar um tempão pelo carro cadastrado via boleto pela sua empresa? Ou ainda ter que pagar antecipado o táxi e só receber depois do seu pedido de reembolso? Por que você não indica a empresa em que você trabalha para fazer parte do 99 Corp? É vantagem para todo mundo. Você fica bem com o chefe e a sua empresa ainda consegue reduzir os custos com transporte. E mais, hein? Você pode ganhar até R$1.000 em corridas. Isso mesmo, até R$1.000 em corridas. Para que você ganhe essa bolada e ande para cima e para baixo, com a 99 pagando a conta, basta indicar a sua empresa e se ela se tornar cliente 99, você começa a ganhar. Confira o regulamento e cadastre a sua indicação no seguinte site, corp.99taxis.com/estádio97. Então você vai lá, ó, no link aí, olha, corp.99taxis.com/estádio97. Você vai indicar a empresa que você trabalha, vai ler o regulamento, cadastre a sua indicação para saber como concorrer a uma bolada legal pra caramba, tá bom? E quem entra no ar falando voo de 99 Corp ganha um kit bem legal, contendo caneta, suporte para celular de carro, copo personalizado e porta-cartão para celular, tá? Boa! Um abraço aí pro Baran da 99, o Baran! Obrigado pelo suporte, pela audiência! Boa! Boa! Estádio 97 também no oferecimento de Bozano, Jeito de Garoto, Cuidado de Homem, de McDonald's, todo dia um clássico, por apenas R$8. Mota, notícias do Palmeiras, opa, Mota. Verdão. Sim, você. Vai, Mota. Quem poderia? Eu acho, ó, o Domênico, tá todo mundo falando aí. Eu acho. Pera. Tá todo mundo falando que realmente Jailson vai ser o titular. Não. Jailson. Olha. Domênico. Começou a pipocar a notícia aí, mano. Tá certo, hein? Quem? Não, é um grande goleiro. Que, mas eu acho que encerra a carreira do Prazo. Ah, isso. Encerra porra nenhuma, encerra, vai. Sim. Peraí. Encerra nada, vai. Peraí que travou aqui. Travou, peraí. O que travou? Travou o Pepede. Travou? Travou, peraí. Como assim travou? Tá batendo um bate. Ah, não bate. Não adianta bater, isso não é... Você pensa que isso é o quê? Ah, é brincadeira, velho. Aí travou. Olha, eu quero pegar o time do Palmeiras. Fala aí, Domênico, você sabe de cor. Pega todo mundo. Então, estão falando, né? Muita gente falando que o Jailson deve ser o goleiro. É a primeira notícia. O Palmeiras, ele deve jogar hoje, Motinha. Deve ser. O Jailson no gol. Deve ser o Mike na direita. Vai pra lateral direita. Exato. Você vai ter ali o Mina, o Luan e na esquerda é o Michel Bastos. Meu Deus. Meio campo do Palmeiras aí vai jogar lá com o Bruno Henrique, com o Tietê, e com o Zé Roberto armando o time. Aí você tem lá na frente o Roger Guedes numa ponta, o Dudu na outra. Boa, e centralizado, mano, o William Bigode. É isso aí. É esse time aí, mano. E aí, que parece ser esse time. Para. E, o que aconteceu aí, o Prass? Tá queimado lá no time. Domênico, é como que você imagina, cara, que seja o papo? Por exemplo, se vai entrar o Jailson, é óbvio que o Cuca vai chegar e conversar com o Prass a respeito. Mas ele já falou, não, outra vez, que vai tentar fazer um time diferente no brasileiro das outras competições. Mas como você acha que é o papo, assim, do Cuca com o Fernando Praz, assim, hoje, pra não jogar? Porque, porque goleiro é posição que não se faz rodízio. Ele vai falar pro Praz que ele é o titular dele na Libertadores. Na Libertadores, acabou? Mas goleiro precisa de ritmo. A Libertadores é daqui 20 dias. Ah, mas tem Copa do Brasil também. Mas ele tem que dar ritmo pro outro também jogar. Bem não, hein? Vocês acham que é porque vai fazer rodízio ou porque ele tá meio achando que não tá confiando tanto? É, eu acho que é isso. Gente, o Cuca não tem um time armado aí na cabeça dele. Mas goleiro não é pra ter dúvida, né? Acho que tem, para. Mas se é verdade o que estão dizendo... Deixa o cara testar todo mundo lá. Se é verdade o que estão dizendo, que ele abriu mão do brasileiro, ou que o Palmeiras está abrindo mão do brasileiro, é isso que ele não, vai porque fazer, tem história que eles estão poupando, né, Dudu? O Guerra vai ser poupado, o Dudu poupado. Então... É, o Felipe Melo não vai... O Felipe Melo voltou no último jogo, entrou no segundo tempo, mas ele quer deixar o Felipe Melo mais tranquilo para poder depois utilizá-lo em outros jogos. É, então é mais fácil então ele não joga. Falar, olha, gente, você vai ser poupado, viu? Poupado. Poupado, né? Poupado. Agora, eu tô lendo que a comissão de arbitragem vai afastar o auxiliar do Inter e Luverdense. Ah, porra, mas não tem a dúvida disso, né? Não, mas tem que... mínimo que podia fazer. Mas o cara é culpado por dar impedimento? Sim, não, quem tem que afastar é o juiz. Não, aí não. Como assim? Vocês viram o lance ontem? Eu achei bizonho. Não, bizonho. No mínimo, né? Tem que afastar o juiz, não o bandeirinha. Tem que afastar todo mundo. Não, o bandeirinha está de brincadeira. Afasta juiz e todo mundo. O que mais acertou lá foi o bandeirinha, pelo amor de Deus. Que isso, lance? Mas tava na cara que ia acontecer isso, gente. Mas olha, o Inter tá precisando. Presta atenção. Vai ter gente na linha do Sombra defendendo o juiz. Não, mas é verdade, não, gente. Não. Falando que o juiz que o Inter, tinha que apitar. O Inter, ao contrário das outras agremiações grandes que foram pra Série B, o Inter não tá conseguindo, na 14ª, 15ª rodada, não sei qual rodada que tá, mas acho que é 14ª, não está conseguindo abrir pontos que as outras agremiações, quando jogaram na Série B, abriram. Palmeiras abriu um monte de ponto na frente do segundo. Grêmio abriu, Atlético Mineiro abriu. O único que talvez não tenha feito o Vasco, a mesma coisa, foi o Vasco. Foi. Mas o Vasco teve bem, né? Se a gente for pegar os jogos... Aqui, é que a Série B, o pessoal não assiste, né? Quem assiste é só o torcedor que tá lá. Mas se você for pegar alguns jogos lá, o Vasco teve sérios problemas pra subir. O Vasco parece que nessa última vez, hein? Subiu em terceiro. Nem vice foi. Terceiro. E teve problemas. E nos últimos jogos lá, o pessoal começou a arrumar uns peixes. Mas olha, o Coronel Marinho, entendeu? Da comissão, ele acho que ele explicou bem por que, que o Bandeirinha vai ser afastado. Só o Bandeira? Sim. Por quê? Porque, como a gente vê hoje, os Bandeirinhas, eles correm junto até a conclusão do lance, para saber se aquele que vai participar do lance vai estar impedido ou não. E no caso, o Bandeirinha, ele ficou parado. Ele mal recebeu, ele já ficou parado, ele não esperou a conclusão do lance, que hoje os bandeiras têm que agir. O árbitro, no caso, não errou. E quem parou no lance, parou porque quis. Parou porque foi na do bandeira. O árbitro não apitou. O árbitro não apitou. Acabou sendo grotesco toda a situação. Acabou. Grotesca a situação. Mas, ô Sombra. Diga, mano. É um absurdo, né? Com o Coronel Marinho, o juiz nesse lance, ele não erra. Porque se fosse um lance de impedimento ali nítido, o árbitro vendo o lance de frente, ele não tem a noção ali para saber se o jogador tá impedido ou não. Aí ele tem que ir na onda do bandeira. Mesmo que o bandeira esteja errado, a visão do bandeira seria privilegiada comparada com a dele. Porque ele tá vendo o lance de frente, ele não tem como avaliar. Só que o árbitro, ele viu que o jogador que recebe a bola pela direita, ele tem condições de jogo, porque ele tá muito para trás. Quem teoricamente não tinha a condição de jogo e ele não interfere na jogada, porque antigamente, quando o cara fazia uma menção de ir para a bola, como o Pottker fez, o bandeira já marcava impedimento, porque essa era a recomendação. Hoje em dia mudou a regra. A regra, ela fala que se o cara ele parte na direção da bola, mesmo participando indiretamente da jogada, mas ele não encosta na bola, ou não obstrui a passagem de ninguém, ou não faz um corta-luz para que a bola passe entre as pernas dele, etc e tal, se ele não participa diretamente, mas participa indiretamente, que foi o que aconteceu com o Pottker, a jogada tá legal. O Bandeira, ele viu que o Pottker tá vindo na direção da bola, e ele concluiu que o Pottker encostaria na bola. E quando vem o jogador do Inter que domina a bola lá e depois dá aquele cruzamento lá e o bandeira já tá com a bandeira levantada e os jogadores parando, o árbitro ele faz aquele sinal, não, continua, tá legal, esse cara tem condição de jogo. Aí a zaga já tá meio que, sabe, vendida no lance, porque eles viram o bandeira. E o jogador, eu não vou criticar o jogador também do Luverdense, porque o jogador quando vê o bandeira levantando... É, uma reação natural, né? O cara para, sim. É por osmose, é por osmose. Então eu acho que o único culpado nesse lance... foi o próprio bandeira, porque o árbitro ele fez certo, o jogador do Inter fez certo, por mais que o jogador do Luverdense aí tenha parado e ficado vendido no lance, eu até entendo o lance, não vou criticar os jogadores ali que fizeram isso, porque por osmose, quando você vê o juiz ali, o bandeira, para, é natural, mano. Você também para, é normal. Mas... então eu acho, eu concordo com o Coronel Marinho, o único responsável aí foi o bandeira. Mas se você reparar, tem um jogador do Luverdense que tromba com o Potker, e aí ele atrapalha também a reação do zagueiro. Queira ou não, ele influenciou na chegada do zagueiro na bola. Também. Não, mas depois ele não atrapalha a bola, ele não atrapalha a trajetória. Não, não atrapalha, mas atrapalha a sequência da jogada. O cara não conseguiu chegar na marcação por causa do jogador que tá impedido. Mas o Benedetti, imagina um jogador que tá impedido, a bola tá indo pra linha de fundo, no meio da área, eu tô impedido. E eu te atrapalho, você é um zagueiro, eu te atrapalho por algum momento, mas... ele prejudicou a jogada. A jogada tá continuando, não, mas o Benedetti, a jogada tá continuando na direção onde tá a bola. Não, mas... a jogada ela continua, a participação, por mais que o Potker estivesse ali na frente, uma coisa é o Potker segurar o jogador da Luverdense, outra coisa é um zagueiro que ia disputar a bola, o zagueiro ia disputar a bola. Não, mas mesmo assim, ô Benedetti, naquele lance, se os jogadores não param, pelo fato de terem visto o bandeira com a bandeirinha levantada, se os jogadores não param, nada impediria o zagueiro de ter feito pelo menos aí a interceptação do passe. Óbvio que eles não deveriam ter parado. Por mais que ele estivesse ali no caminho, ele não impediu a progressão do jogador da Luverdense. Atrapalhou. Ele não impediu, mas atrapalhou. Cara, mano, muito bonito a sua explicação, tudo, mas eu acho que você não estaria defendendo o Coronel Marinho só porque ele te tirou da cadeia em 2005. Nossa, não, pelo contrário. Não foi o Coronel Marinho que te liberou da cadeia em 2005? Tem interesse aí, então. Tem interesse, então, nisso aí. O Coronel Marinho já me tirou da cana. Onde entra a cobrança do Fair Play? RG. Não, mas exatamente. O RG, o Fair Play é a casa do cacete. Uhum. A torcida já tinha contratado um trator, já tá do lado de fora do Beira-Rio, ligado pra tentar derrubar o muro. Oh, caso o Inter perdesse ou empatasse de novo, porque o Inter ali tá pegando nossa. Você viu o cara aí, mano? O jogador do Inter vai fazer falou, mano. A diretoria. Mano, você viu o cara que fez a aposta e saiu correndo? Não, a diretoria frio do Rio Grande do Sul. Tem camisa. A diretoria confia tanto no time. Que ela colocou tapume em volta do estádio, cara, antes do jogo. Mentira. Pros caras não quebrar no fim. Mano, tô falando sério, não tô zoando. A diretoria do Inter tá tão bem, tá tentando contratar o Damião. A gente vai dar uma dica sensacional pra você que é fã de futebol e de game. Agora você pode comprar o PES 2017 a partir de R$99,90. É isso aí. O único game que tem o Brasileirão completo e o UEFA Champions League com exclusividade está com uma promoção incrível a partir de R$99,90. O PES 2017 é incrível. Além de poder jogar com o Timão na Arena, o Palmeiras no Allianz, o Santos na Vila e o Tricolor no Morumbi, você tem a Libertadores e a UEFA Champions League completa. E tem o Barça com o trio MSN, o Liverpool com o Coutinho... E o controle de jogo e o realismo do PES, hein? Ah, demais! PES 2017 está a partir de R$99,90 nas melhores lojas. Não perca tempo, vai buscar o seu agora. E quem entrar no ar dizendo, eu quero o meu PES 2017, concorrerá no dia 21 de julho a um jogo PES 2017. Uma informaçãozinha aqui do São Paulo, lendo aqui através do repórter Bruno Grossi do UOL. É do UOL, seria? É do UOL? O São Paulo estaria negociando aquele ex-lateral do Corinthians, Dodô. Opa, que mais. Está na Sampdoria, já passou por Roma, Internazionale. Você... estaria próximo de fechar com este atleta. E o Marco, só que o São Paulo só tem a pedido inicial é de 2 milhões e meio de euros. Segundo muito pouco para mim. Matéria. Para Leiloca? Para mim, Dodô, pô. Ah, Dodô, Dodô? Você acha que o quanto que eu posso valer? Valho. Quanto que eu valho? Você é imprestável. Muito obrigado. Impagável. Sou imprestável? É, impagável. Você impagável. Foi um elogio ou foi um... É sempre um elogio, não importa de que maneira. E o Marcos Rocha também, do Atlético Mineiro. É muito dinheiro ou pouco dinheiro pelo Dodô? Depende do futebol que você joga, não sei. Ah, o Dodô. Sei, meu, por mim. O Mano pode dizer melhor, porque eu não sei. Você acha que é ruim? O Dodô é um bom jogador. Na escala, mano. Na sua escala, Bufarini é como, hein? Nossa senhora. É, cuidado, hein? Sem moral, hein, mano? Pegando no pé aí por causa do Bufarini. Se vocês não quiserem o Bufarini, pode mandar lá pro Corinthians, velho. Manda pro Corinthians que a gente recupera o cara. Mano, Bufarini? O cara como fez com o Jadson. É. Mano, Bufarini na reserva do Fagner daria conta do recado. Mano, Dick não gostou. O Bufarini é melhor que o Léo Príncipe. Gente. Fala, Dick. Pô, Bufarini? Fala que ele tá falando besteira, Dick. Vai, aproveita. Que isso? Vai pra cima. Fala que era eu, Dick. Fala que é o inverso, mano. O Bufarini nem relacionado foi hoje. Deixa eu te fazer uma pergunta, Dick. Você acompanhou o Bufarini no São Lourenço? Não entendi. Você acompanhou o Bufarini no São Lourenço? O Bufarini quando ele jogava no São Lourenço? Não, não acompanhei, mas então, vi os jogos aí do São Paulo. Mas acompanha do São Paulo. Mas uma coisa, pô, lá no São Lourenço, vem aqui, é igual o Borja, né? Borja também, o ano passado. Nossa, agora você deitou. Nossa, deitou, olha, deitou, vou te falar um negócio. Olha. Agora você, bicho, deixou o mano. O mano tá sozinho, lá, isso, mano. O que o Dick quis dizer, o que o Dick quis dizer é que ao invés do meu irmão tá tomando água de coco lá no Rio de Janeiro, tá tomando água de cocô. Meu Deus, juiz, juiz. Não pode, não, que isso. Não, que isso. Segue o jogo, eu só quero segue melhor o jogo, Corinthians. Sem falatório. Agora apareceu o cara do Game of Thrones lá. É. Não, o negócio é o seguinte, concorda, jogadores, inúmeros exemplos de jogadores que passaram por um clube e não fizeram nada. É, Léo Moura, já ouviu falar do Léo Moura? O Léo Moura no Palmeiras, ele não fez absolutamente nada. No Flamengo o cara matou a pau, jogou muito, é uma das referências na lateral direita do Flamengo, na história do Flamengo. Já teve Leandro e tudo mais, o Léo Moura também marcou a história. É, quantos outros inúmeros jogadores, por exemplo, Leonardo Silva, passou pelo Palmeiras também. Jogou alguma coisa? Não, a torcida do Palmeiras detestava o Leonardo Silva. No Atlético Mineiro, marcou gol de título de Libertadores. Isso acontece mesmo. É, então, acontece. Ah. O Bufarini, não é que ele nunca mostrou nada em lugar nenhum. Não, ele já mostrou. O São Lourenço, ele foi bem. Eu acho que se o Bufarini joga no Corinthians, não talvez hoje, amanhã, quem sabe, é um cara que daria certo. Eu acho o Bufarini muito bom jogador. Bom. Ô, mano, já que você está com a palavra... Obrigado, mano. Já que você está com a palavra... O que você vai passar agora no seu suvaco? Sombra! Subaco. É o Bozano Extreme, né, velho? É o Bozano Extreme. Não sou trouxa, né, velho? Você acha? Imagina. Não. Vou ficar fedido por aí? Não. Fedido? Imagina, velho. Eu sou um cara extremamente cheiroso. Não sabe quanto então, tá galera, cheirando mal você... o RG, viu, mano? Que isso? Que isso? É. Ah, não sei. Vou ficar me cheirando. Voltou de férias, bicho. Nossa, anda... foi exumado hoje. Ei, olha, o Marcão e o Mota, eles estão fazendo isso. Caretas. Estão do lado dele, estão fazendo caretas. Anda me cheirando hoje, mano. O Marcão tá com um prendedor no nariz. Daqui a pouco os caras vão lavar o RG com uma VAP aí e vão passar o Bozano Extreme no velho. É isso aí, RG, veja só. Quem eles vão te lavar é você aí, velho. Você se prepara pra cobrar aquele pênalti decisivo no futebol com os amigos? Ou aquele último quilômetro que falta pra completar uma corrida de 10 quilômetros? Ou até mesmo quando você sai direto do trabalho para curtir a noite inteira na balada? Pois é, brother. Todos nós temos aqueles dias que valem por 3. É ou não é? E é justamente nessa hora que nada pode falhar. Por isso mesmo, a Bozano inova e traz o desodorante Bozano Extreme. Ele oferece 72 horas de proteção. É uma proteção extrema para você viver o seu máximo, cara. Inclusive, eu recebi um SMS aqui, um WhatsApp hoje, sabe de quem? Do Benja. O Benja que tomou banho antes de partir para as férias e usou o Bozano Extreme. E imagina, o cara é muito lesado. Ele esqueceu de levar o desodorante. O Benjamin já tá uma semana de férias, RG. E ele tá garantido, porque na hora que ele foi sair de casa, ele passou o Bozano Extreme. E até agora, ele não reaplicou o desodorante e tá lá cheiroso na viagem. Ele tá cheiroso e sequinho. Esse é o Benjamin. É uma proteção extrema pra você viver o seu máximo, cara. Agora a linha de desodorantes Bozano ficou mais completa, oferecendo ainda mais performance pro seu dia a dia. Que o diga meu amigo Benjamin Bach. Seja qual for o seu momento extremo, Bozano Extreme em 72 horas te dá muito. Mas te dá muito. Mas te dá muito mais proteção. E você, ouvinte do Estádio 97, seja esperto. Ligue aqui, ó, 3284-7097 e diga o seguinte. Só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Sabe por quê? Você leva pra casa um kit top e exclusivo do desodorante Extreme. Mas fala a frase, não vacila não. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Legal, pera, mesmo. Pera, não podia interromper o Merjan. Ô, mano, só me responde uma coisa. O cara não faz 2 meses, o cara tava sentado no caminhão de um negão na África. Você tá falando que o cara tá de férias de novo? Tá de férias, meu RG. Só tira férias. Ele gosta, ele gosta de um feriadinho. O Benjamin comemora até Ramadã. Que feriado, isso, bicho? Oh, o cara, dois meses, o cara tava sentado lá no caminhão na África com o Negão, velho. Aí ele gosta do Negão. Porra. Ele gosta. Isso não é legal, não. Olha, tá bem, hein? Deixa ele lá com o Negão. É um de um lado e o outro do outro. O outro aqui também, com essa porra de resenha, trabalhar que é bom, nunca mais na vida. Eu não tô entendendo isso aqui, velho. Aquela barriga daquele tamanho. Mas vamos falar de coisa boa, já que tá falando de férias, programe as suas férias pro ano que vem. É o navio do Energia na Véia. No ano que vem a gente vai ter o navio do Energia na Véia, 3 dias e 3 noites. Nossa. De muita festa. Nossa. É um navio família, cara. Pra você levar os avós, os tios, os parentes, isso, né? Isso, é vovô. É, é uma pena que o mano, o mano é todo cheio de enjoo. De enjoo, de balanço. É isso, Marcão. Ele enjoa com balanço. Enjoos, porque vou te falar isso, uma coisa. Eu não. É tipo, você, a família do mano que costuma fazer as suas festinhas em Águas de Lindóia, Se reunir no navio do Energia na Véia. É verdade. Ô, mas o mano, assim, ó, pra você ter uma ideia, quando ele vai pra Águas de Lindóia, quando ele anda naquele carrinho em volta do lago, ele já fica enjoado. Já. Fica. Ô, Vieira, Marcão, pedalinho e uma coisa. Marcão falou. De Serra Negra, ele tem que parar pra vomitar. Marcão falou que esse é um dos motivos que ele não faz sexo. Porque tudo que balança enjoa, então ele não entendi. Bom, então, olha, vou mostrar se você... que balança. Olha! Um navio legal pra você... Olha, sem mimimi! Um navio legal pra você viajar com a tua família no ano que vem é o navio do Energia na Véia. 3 shows fabulosos, hein? Blitz, Roupa Nova e Jota Quest. Nossa! Ligue agora e faça a sua reserva. Parcele a sua cabine em 12 vezes. 36249007. Repita. 36249007. Esse é o telefone pra você ligar lá na promoção... E pegar, consultar, saber valores, né? Fazer a sua reserva do navio do Energia na Véia, que sai em março do ano que vem. Programa-se já, começa a pagar agora, quando chegar em março, já tá tudo quitado, você e a sua família se divertindo a bordo do navio do Energia na Véia. O site é bem bacana, navioenergianaveia.com.br. Entra lá, você vai ver. Espetacular. É um navio top de linha. Na Europa não tem navio melhor do que esse. Você vai ficar abismado. Aquelas escadas de Swarovski. É show. Simulador de Fórmula 1, piscina infinita, restaurante. Vamos curtir muito. Aos montes. Muito bom. Que delícia. Olha. Tá bom? Estádio 97 só um minuto, Mota. Estádio 97 também tem oferecimento do Extra. Você merece torcida reunida, Budweiser gelada e muita economia. Você merece Extra Gol. Beba com moderação. HDI Seguros, ele bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. E McDonald's, todo dia um clássico por apenas R$8. Vamos lá, os ouvintes, 3284-7097. Sombra. Ô, Dick, você pode falar? Posso falar? É, quem tá mandando aqui? saudade da pizza. No moto. Ó, tamo com saudade da pizza aqui, ó. Sombra, quem tá mandando um abraço aqui pra vocês e está na nossa sintonia, na grande audiência aqui, é o Raoni Pacheco, grande locutor esportivo. Boa! Muito bom. Mandando um salve aí pra vocês. E o Felipe Guer, que fez o TCC aqui com vocês em 2009, sobre Estádio 97. Também aqui na sintonia de vocês, mandando um abraço. E o Sandro Souza, também ouvinte, falando aí que vocês são demais. Legal! Demais! Só como que o Estádio 97 é? Não entendi. O Estádio 97 é? Impagável. Ah, muito bem. Demais. Aê! Aê, Dick. Muito bom. Olha, o Dick tá virando o locutor oficial do Estádio 97. Daqui a pouco volta o Homem Supermercado. Já. Com mais notícias, mais ofertas aqui pra você. O Mota fez 2 aulas de inglês e tá apaixonado pela estranha. Ele descobriu o que significa Dick, ele ficou louco. Agora ele tá louco. Nossa, Dick é isso? É. Nossa. Ele gostou também desse teu cabelinho. Deixa eu te falar, os caras estão perguntando, Dick. Parece o Patropi, né? E você passa aí um acaju acobreado, o que que você passa nesse cabelo aí? Não, é simplesmente a genética que é boa. É. Isso mesmo. Porra. É igual o Mano. Dá um Enemaru gritante. É igual o Mano e o Marcão. Eu vou te falar agora, não sei quem que tá com o cabelo mais colorido. Se é você, se é o Benjamin ou o Ale Oliveira. Ah, o Ale ganha. Tá difícil, hein? Benja pinta. Hã? E o Silvano, tem o Silvano aqui também. Não, mas não vamos falar de pessoas que as pessoas não conhecem. Não, assim, mas, não, mas mais ridículo que isso é o Fernando, dono da rádio, né? Garoto, não, que é isso? Ah, não. Não, tá, não. Cabelo da Hebe, né, mano? Cabelo da Hebe, né? Tá. Ó, oh, vamos lá, agora é hora do... Nossa, velho. Momento sem parar, três é ouvintes louco. Na sequência, é um momento dinâmico do programa com três ouvintes aí, um atrás do outro, sem parar, um jeito novo de comprar. Pegue no display, pague no caixa e ative aonde quer que esteja, sem parar. Sua vida no seu tempo, toca, Asdrúbal! Que isso? Chupa que é legal! Chupa, Domênico! Pega no Dial! Os caras mandando ser chupado! Pega no Bilal! Olha os caras mandando ser chupado, Dudu! Que isso? Pega no Bilal! Pegar a irmã deles, né? Não! Como não? Não? Lógico que vou! Alô! Faço aí, irmã! Aquelas galinhas lá! Ô! Ah, é, Bas, você não conhece? Ô, oh, alô! Alô! Quem fala? Jean. Ô, Jean, tudo bem? Tudo bem, Dodô? Consegui! Conseguiu? Ah, Jean do quê? Jean Marcel Ferreira. Quantos anos você tem? 30. 3, ó, RG, 3.0, hein? Ah, quero ver agora. Final agora. Do ano vai ter de novo. O que, que vai ter no final do ano, RG? A musiquinha dele. Qual? Qual a musiquinha? Do rei. Jesus Cristo! Jesus Cristo! Sensacional! Boa, sensacional! Nossa! O quê? Olha, foi pouco, hein? Ai, lambeu o ladrilho. Ah, pô, tá brincadeira. Pô. Puta, mano! Olha a boca! Olha a boca! Porcaria! Mas não. Normalmente eu sou porcaria, mas essa foi boa. É, nós, velho. Tamo junto. Tá vendo? É. E qual que é o bairro que você mora? É, Vila Júlio. Yeah. Vila Júlio? Vila Júlio. Pô, essa Júlio. É quebrar o coisa lá, né? É, vai providenciando a mudança, porque o mês que vem já é agosto, hein, velho? Ah, sensacional! Você vê quando é um cara que sabe fazer humor, né? É uma coisa impressionante, né? Aprende aí, Motinha. Espetacular, meu. O cara mora no bairro. RG, aprende aí, Motinha. Julho, você véio. Tá salvando a hora, RG. Quando chegar em agosto, muda, hein? Espetacular. Nossa, demais. Ai, nossa, é meu. Tô... Sensacional. Chupa lá. Bexiga estourou agora. Time. Ah, o líder, Coringão. Ah, Coringão, Coringão. É nóis. E o que, cambada de prego? Não. Ô, Jean, estamos hoje aqui com meu amigo Dick, o locutor das madrugadas. Inclusive aí. As madrugadas? Tem feito propagandas aí também dentro do Estádio 97, que é corintiano também. Troca uma ideia com o Dick. É isso aí. Mesmo. Fala, Dick. É, vai lá, tudo Dick, bem, cara? Ver. E aí, brother, beleza? Tudo bem, graças aí, a Deus. Você... Pô, Dick, gostei aí da sua presença aí hoje, cara. Oh, muito famosa sua aí. Que isso, muito obrigado. Estou no meio dessas feras todas aqui, olha. Não, você, eu no me meio sinto... dessas? Dessas feras que são demais. Aê! Eu me sinto uma formiguinha aqui. Que é isso, Dick? Não é. Realmente o Domênico é um gigante, né? Do rádio. Com certeza. Todos nós, a gente se sente no mundo de Gulliver. É verdade. Mas, com certeza. Perto do Domênico é um gigante. O Domênico é um monstro. Eu vejo as vinhetas do Domênico, eu fiquei em casa treinando. Obrigado, meu velho. A voz do Domênico já sai em SM. É de feijão. Não, pô, você tá louco. Como é que... E aí, Domênico é um monstro. Já tive o prazer de ir num casamento de um amigo. Opa, aí de infância, olha. Que o Domênico foi o DJ e foi, nossa, uma experiência incrível, cara. Eu fico pensando no cara que casou, meu. Coitado do cara que casou, não mas tem igual. Foi como assim, igual. Quando tu tá louco? Você tá jogando contra o patrimônio? Não, e uma DJ coisa foi bom. Assim? O DJ foi bom. Não, mas o chefe, o cara você casou, não sabe, mas assim, ó. Quem o Domênico casa... Não, jamais separa. Jamais separa. É o slogan. Entendeu? Slogan. Sim. É, eu acho que ele escolheu o Domênico... Que isso, ô? Você é um barrão. Momento fanfarrão. E, ó, você que não casou, viu, jamais. Marcão? Jamais. Só rapidinho. O Domênico também faz a noite de núpcias. Não, isso não. Tá conseguindo. Pagando bem, não faz? É, o Domênico vai... Mais. É, só não, de, não, de, não, de, não. De samba, canção e chinelo na porta. Isso, cara. Só casamento do Fábio Júnior, o Domênico já fez uns esse, três. Não, esse não, eu não fiz, véio. Ainda. Se eu fizer, não, você vai ver, ele nunca mais descasa. Pô, também com a idade que ele tá, vai ser difícil, hein, meu? A capa da gaita também, o Fábio Júnior. O Fábio Júnior hoje ele não precisa de uma esposa. O Fábio Júnior hoje precisa de uma home care. Ele precisa de uma home care e um espanador, né? Vocês estão tudo louco, porra, vocês estão louco. E aí, meu isso. Amigo? E aí? E como que você vê o momento do Corinthians? Ó. Cara, o Corinthians não tem nem muito o que falar, cara. É o líder aí, contra uma distância considerável aí do segundo colocado. Eu só manter, né? É, eu queria, na verdade, até levantar a questão, falar da parte do Romero, que já foi dito aí um pouquinho atrás. É, vocês, alguns, né? Na verdade, acho que o Alê é o inimigo, né, número um do Romero. O Alê. A gente não é, não. A gente adora, gosta do Romero. E pra ser sincero, no começo eu também não gostava, mas, putz, eu mudei de ideia, eu vejo o Romero como peça fundamental no time. E eu queria até levantar uma questão. Time campeão do mundo com o Jorge Henrique, cara, a pergunta até pro Mano. Mano, você não acha que o Romero, ele faz um papel muito parecido com o Jorge Henrique? Exatamente. Taticamente falando, ele se assemelha bastante. É que o Jorge Henrique, as pessoas aí vão falar, mas o Jorge Henrique, ele era mais habilidoso. Sim. Fazia mais gol também, né, mano? Que... até pode ser. Mas seria interessante levantar falando, os números, eu acho que o Romero não tá muito atrás, não. Mota, levanta esses números. Não tá, inclusive o Romero é artilheiro da Arena Corinthians. Com certeza. O Romero, ele faz gols também. É que o Romero, ele é um cara que ele se destaca muito na parte defensiva. Ofensivamente falando, ele tem seus lances ali que ele consegue um drible legal, de vez em quando dá a caneta, de vez em quando ele dá um chapéu, mas a mídia acabou depreciando muito o trabalho do Romero. A mídia acabou pegando no pé demais do cara. Mas eu vejo taticamente aí o Romero tão importante quanto era o Jorge Henrique naquele time campeão da Libertadores também, concordo contigo. Ô Jean, sem dúvida. Oi. Palpite pra hoje então, cara, é jogão, né? Jogão, não é um jogão. Havaí, Corinthians, não é um jogão. Não. Não, mas é. O Corinthians ganha de quanto? Ué, é o jogo fundamental, é o título do Coringão. Disputa de torcida. Tipo de jogo que o Corinthians entra meio sonolento, né? Eu acho que uns 3-1 hoje. Nossa. Boa, bom placar, cara, bom placar, tá bacana, placar bom. Ô Jean. Pra quem, hein, Jean? 3-1 é Havaí. Corinthians ou nosso cego? É, não, porque... então eu não falei a torcida do Havaí, hein, mano. Você tá de brincadeira, ô, aqui é Corinthians, não é torcedor do Grêmio. Ô Jean, vamos falar do que realmente importa. Hoje o Pablo vai pro jogo no sacrifício, com quantos minutos você acha que ele... Com quantos minutos você acha que ele vai... Vai arrebentar a coxa, vai ficar 6 meses parado. Ah, vai. Não, Marcos! Não, é mais devia se preocupar com aquele Hernani podre que chegou aqui. Hernani é nosso ouvinte, hein? É. Ó, o Pablo vai ficar 6 meses parado hoje. Ele vai entrar, vai dar o primeiro pique, vai estourar a coxa. Marcão. Lesão grau 4. Não vai acontecer nada, não. E de qualquer forma, tem... Só ele viu graça nisso, idiota. O Pedro Henrique. Nossa. Então tá bom. Valeu, cara. Obrigado pela audiência. Ô, Sombra, queria... cara, eu queria dar uma só sugestão, um palpite. Tem uma galera que corre comigo aí, que gosta, pô, que ouve muito estádio, curte. Que vocês vão fazer uma corrida de rua do estádio 97. Cara, eu não sou o primeiro. Uma parte de camarada comenta isso. Você tem razão. Hein? É uma das ideias. Faz parte do nosso planejamento. Contanto que eu não tenha que participar do planejamento. Contanto que eu não tenha que participar da corrida, a gente vai tocar em frente esse projeto. E a gente vai fazer que nem a São Silvestre, pra quem não sabe, a gente vai pintar o Mota, tipo Globeleza, e botar ele pra correr e todo mundo vai atrás. Mota, mas você corre ou só caminha? Tô mijando de rir, Nossa, quarta série, não. Sensacional, chefe. Sensacional, cara. Obrigado, mano. Muito bom, meu, muito bom. Joga bolinha de papel agora no teto. Mas, ô Jean, legal, viu, cara? Bacana saber que tem uma galera que topa, que acha bacana, que vai participar, com certeza. Eu vou. A gente vai, se Deus quiser, em breve... É que nós estamos com um planejamento de eventos aí pra fazer, né? Show! Tá pra rolar um coliseu aqui no estádio, no 87. É verdade. Coliseu. Coliseu. É um coliseu. Você não tem nem ideia do que vai acontecer. Coliseu. Vai ser bacana. Queria mandar um abraço pro pessoal aí do time de final de semana do Calangos. Calango. Chupa pro Elias, que ele é limitado. Chupa o Elias, é limitado. Nossa, o Elias é muito limitado. Né? Cara, eu vi o Elias outro dia, limitadíssimo. Que limitado esse cara. Ele tem dois pés esquerdo e amigo do Jean? Lá no Calango? Nossa, limitado. Limitadíssimo. Chupa Elias. É o Romero. Todo Jean é limitado. Chupa Elias. Outro dia a bola dele tem guiso. Boa, Jean. É o Romero lá. Então tá bom, cara. Um abraço. Boa noite. Valeu, boa noite, galera. Valeu, um abraço, Jean. Valeu, vamos lá, mais um ouvinte. Valeu, no momento Jean. Sem parar, sem o segundo parar. Ouvinte. Sem parar, ainda mais fácil. Compre o seu sem parar em um dos totens espalhados por shoppings e lojas de conveniência. É isso aí, sem parar, por quê? É demais. Aê, Dick Batista! É nóis! Opa, dobradinha, que genial, velho. Eita, esse é bom. Dick é monstro, velho. É, já vi. Toca as drama. Dá o chão, tá apaixonado, hein? Tá de olho no Dick. Rebola Bambi. Olha o Vieira dançando. Bate catar. Gauchinho do Nordeste. Pra quem não tá vendo aí, tá rodando a camisa. Gauchinho tá louco, gostou do Dick. Ele é gay. Ele é gay. Vieirinha quer escutar um soneto. Vai, Dick, que é sua. Ai, ele é gay. É isso mesmo? Forgive me, capitão. É. O chefe falou, eu sou gay. Não falei nada. Falou. O chefe também. Meu falar, microfone falhou. Alô? Alô? Quem fala? Reginaldo Rodrigues. Ô, Reginaldo, tudo bom, meu amigo? E aí, tudo bem com vocês? Beleza. Fala de onde, Reginaldo? Eu falo aqui do bairro Sumarezinho, Pompeia. Pompeia. Minha idade. Quantos anos você tem, meu velho? 47. Aí, ô, RG, Reginaldo Rodrigues 4.7. Será que ele faria? Faria o quê? Reginaldo? Ah, olha aí, ó. E a Beth? Boa, RG. E a Beth? É nóis. A Beth já fez. Né? Acho que agora. Que nota que você dá pra Beth Faria, RG? Nota? Agora? Não, é. Nossa, já era nota 5, né? Não, não, não. Você tá de brincadeira. Na época da dieta. Na época nos da dieta, ela já era cansada, hein? Ah, cansada. Oh, quando ela fez aquele Anos Dourados, que ela era mãe do Felipe Camargo, ela era bonitona, nossa, né, RG? Você tá nada, é louco, se tem, uma, se tem uma mulher que tem uma voz broxante, é a Beth Faria. Não gosto. Fumou 80 anos, né? Fora que ela, não, fora que ela carregava um poodle no colo também. Ah, não, Marcos! Aí eu já não sei. Pode falar. A Beth Faria, cara, parece aquele chiclete que você já ficou 12 horas, sabe? Começa a se desfazer na boca. Nossa, não, mano. Foi boa, mano. Broxante. Ô, mano, das coroas, qual que você acha mais bonita da TV? Ah, Maite Proença é bem. É, Helena Ranaldi é bem. Bruna Lombardi também. Bruna Lombardi. Helena Ranaldi. Suzana Vieira. Não, Helena então, Ranaldi não é. Glória você... Maria. Como não? Já tem. Suzana Vieira. É maravilhosa, né? Quem? Suzana Vieira. Vieira. Sai desse estúdio agora. Pelo amor de Deus, Mota. Na Glória Maria. Suzana Vieira. Suzana Vieira outro dia pagou peitinho no Faustão, velho. Você tá de brincadeira, mano. Parece um sanguessuga morto. Pelo amor de Deus. Suzana Vieira não dá, hein, velho. Ô, mano! Como esse mano é louco, velho! Mano, me passa o sanguessuga morto! Ô, Reginaldo! Para, mano! Ô, Reginaldo, mas é. Ninguém ouviu. Oh. Não, fica tranquilo. Já tô acostumado com vocês. Já é quase 15 anos com vocês aí. Ainda bem! Cadê o beijo? Ah, tá de brincadeira, né? Você quer ver assim? Ficou com saudade do Negão. Tira férias agora? Ah, que... ah, o Negão do Zap. Ele foi lá. A cada 3 meses ele vai lá. Ele foi lá conhecer o Negão. Agora... Lembra aquela piada do macaco? Que o cara voltou e ficou com saudade do macaco? Beijo, ficou com saudade do Negão. Lá no Ave Maria. Ô, Reginaldo. Manda aí. Que time você torce, Reginaldo? Ah, eu torço pro Esporte Clube Corinthians Paulista. Boa, Coringão, Reginaldo. É isso, é nós, mano, é nós. É nós, Reginaldo. Foi a Gauchinha que tá tirando uma. Não, foi o Benedetto. Ó, é o seguinte, o jogo de hoje... Ah, diga. Jogo de hoje, Coringão, tem que ganhar, hein? Não pode perder ponto, não, senão o Grêmio tá chegando, hein? Não, eu tô com medo mesmo, Reginaldo. Fica com medo mesmo, Reginaldo. Não, eu tô com medo realista. O que é certo é certo, não pode vacilar. Não perde ponto, não. Não, não pode, mas, não. Reginaldo... Que, ó, hoje é 4-0, 4 gols de Jô. Nossa senhora, fanático. 4 gols do Jô e pronto. É ou não é, mano? Ô, Reginaldo. Diga aí. Concordo contigo. É, inclusive, eu tenho uma tese, cara, que o Corinthians, pronto, ele... É óbvio, matematicamente falando, só depende dele pra ser campeão. É, lógico. Mas eu acho que pela bola que o Corinthians tem jogado, apresentado, e essa sintonia entre elenco e o Carille, já credencia o corintiano a pensar que o título já é nosso, cara. O Reginaldo, desliga o rádio aí, meu. Só um minuto, mano, aqui o Reginaldo tá com o rádio alto lá. Não, pronto. Ah, valeu. Já baixei. Fala aí, mano. Eu tô aqui na portaria então, do prédio. E aí, daí, me interessa, tranquilo. Tem que abaixar o rádio. Ô, Reginaldo, eu acho que o título já é nosso e o campeonato já acabou, cara. O que você acha a respeito disso? Ah, mano, esse jogo que teve aí no sábado foi uma forte, né, que a gente, né, aquele gol que os caras fizeram, né, mas tudo bem. Por que nós vamos ganhar e torcer pro Grêmio não ganhar, né? Ah, não vem secar não, sai fora, velho. Reginaldo. Entendeu? Reginaldo, tá ouvindo? E o São Paulo cair, lógico, né? Nossa! Ah, não, como se torcedor do Corinthians não fosse anti, né? Não fosse torcesse contra os outros. Não tem anti, né, mano? Ó, pra você ter uma ideia, não, na minha família... Do Corinthians não fica adorando ninguém. Não, imagina. O Corinthians não fica secando ninguém. Corinthians se preocupa com o dele, velho. Sim. Com o dele, né? Se preocupa com o dele, né? Com o dele. Com o dos outros, não, né? É. Fala aí, Reginaldo, fala aí. O Reginaldo. Eu tô aqui no prédio, eu trabalho de porteiro. Reginaldo. Não, eu sei. Ele já falou isso. Já falou três vezes. Fala, ô Dick. Dick, manda, Dick. O Reginaldo, vai, Dick. Tá ouvindo? Oi, pode falar. É o Dick, tudo bem? Dick de Fala, Dick, e aí? Com quantas rodadas de antecedência o Corinthians será campeão? Mas demorando. Não adianta deixar o Dick falar, velho. Tá vendo? Vocês dão asa pra cobra aí. Pra terminar o primeiro turno. Desculpa. 14. 21. Oi? Quantas rodadas? Para terminar o primeiro turno. Faltam 5, né? 5 rodadas. 5. Então, de repente, se o Corinthians ganhar essas 5 aí, dependendo do jogo do Grêmio, certo. O Corinthians já é campeão. Ah, 5. 18 rodadas de antecedência, tá certo. Nossa. Concorda, mano? Eu acho que eu acho, viu, Dick? Concorda com o Barbante. O Corinthians aí, ele tem tudo para ser campeão com umas 5, de 5 a 8 rodadas de antecedência. Mas não 18, né? Mas não 18, 19, aliás. Agora hoje também tem um jogo bom, né? Flamengo e Palmeiras, né? Flamengo e Palmeiras é jogo bom. É, vai ser um jogo bom. Esse é o clássico da rodada, né, Dick? Vai ser Flamengo e Palmeiras? Você vai torcer pra quem? Flamengo ou Palmeiras? Olha, pra ser sincero pra você, tomara que dê um empate. Ah, é? Pros dois perder ponto? Né? Você é espertinho, hein? Só pros dois perder ponto, né? É malandrinho, hein, Dico? O Reginaldo. Mas olha, se o Flamengo... tá jogando com o Vitória agora em Vitória. Ah, então o Vitória ganha lá, já é. Ah, te catar. Grêmio e Vitória? Em Vitória? Tá jogando já, começou agora. Onde é o jogo? Em Vitória. Vocês nem tratam de perder ponto. Não, deixa com nós, Sombra. Antes começou, a gente vai ajudar. Só que eu uma informação de um amigo meu que tá no estádio. 6 minutos, Vanderlei é disparado o melhor em campo. O Santos tá jogando já? Já, contra a Chapecoense na Vila. E o Tafarel tá lá assistindo o jogo. É que o Tafarel tá lá, então o Vanderlei tá fazendo uma exibição. O Johnny me mandou uma mensagem aqui e falou que o Vanderlei... E o Tafarel tá lá. O Tafarel tá lá, olha. É Vanderlei, Cássio e Diego Alves, cara. Eu acho que são esses três hoje. Nessa ordem. Olha, Chapecoense, Vitória, Avaí. Não. Sombra fazendo conta. É isso, Sombra. Faltando 20 e tantas rodadas. Calma, velho. Na verdade, foram todo duas torcedor que teve o time rebaixado chegou a fazer conta com 20 e tantas rodadas. Claro, verdade. O Mano falava aqui, né? Falta tanto pra 46, lembra? É. Ô, Reginaldo. Mas o primeiro objetivo é fazer 44 pontos. Vou fazer meu mexer aí pra deixar o próximo. Gol do Grêmio, hein? Tem gol! Do Grêmio. Tem gol! Porra! Gol do Grêmio! Gol do Grêmio! Ih, chupa, mano! Fernandinho tá aí, mano. Sombra, esse aqui foi pra você mesmo. Fernandinho, mano, não passa nem Wi-Fi. Fernandinho. Fernandinho, 1-0 imortal. Muito bem, 1-0, olha aí. Noite começando bem pro Tricolor Paulista. Vamos lá, Reginaldo. Vou fazer meu merchan aí. Só dosando, me garante mais 3 vezes por proteção e diversão. Ganhou um kit exclusivo do desodorante Extreme. O clássico McDonald's não tem mais, né? No momento não, em breve teremos. Tá, e o outro é voo de 99, como é que é? Voo de 99 Corp. Voo de 99 Corp. Boa, beleza, tá joia. Um abraço aí pra vocês. Eu sou ouvinte de vocês há muito, muito, muito tempo. Sabemos disso. É, meu, admiro vocês, são demais, cara. Você é porteiro, né? Vocês. Eu sou desde a época do Portuga. Controlador de acesso. Portuga é parceiraço nosso, cara. Então tá bom? Beleza, Reginaldo. Bom trabalho pra vocês e valeu. Together, valeu, meu cara. Abraço. Together, velho. É isso aí, vamos lá, terceiro ouvinte no momento sem parar. Você pega, paga no caixa, ativa e sai usando, sem parar sua vida no seu tempo. Você é um chupador de cana. Ai! Sente e pedala, mano. Sente e pedala, mano. Você é um chupador de cana. Ai! Sente e pedala, mano. Caramba, até o ouvinte, hein? Tá, mas falar sempre pedala mano já é um clássico. Não, mas continua. Clássico, é o maior clássico mais do que Corinthians e Palmeiras. Agora, continua a frase. É sempre pedala mano de 18 centímetros, quer ver? Juiz. Cadê o juiz? Propaganda enganosa. Propaganda enganosa é crime da cadeia. Mano mentiroso, mano mentiroso. Marcão, você que tomou banho com você, até os 18 vocês tomavam banho junto. Qual nome? Diz que o seu apelido era amendoim. Os dois no box, você salgadinho, né? Era japonês o apelido. Falaram que era amendoim porque era salgadinho. Mas peraí, vocês são gêmeos, então quer dizer que você também é japonês? Meu irmão tem, meu irmão tem uma nádega mais achatada que era por causa do tamanho da manjuba aqui, velho. Aonde, velho? Quer dizer que você fazia troca-troca com o irmão? Manjuba. O cara tá zoando você mesmo. Fazer troca-troca com o irmão, cara? Isso aí não pode. Peraí. Troca-troca é quando você também dá a banda pro parceiro. Não, mas eu não perguntei se você dá ou não dá. Eu perguntei se você fazia. Não, você sabe o que significa troca-troca, o seu... Áudio, índio, eu sei. Olha, sem malcriamento. Você faz com o Benjamin, não é? Nossa, o cara tá dentro tá de você. Mano, o cara veio pra deitar, velho. É, quando você fala troca-troca, quando ou você faz e depois você permite que o outro faça. Isso é troca-troca. Agora, então, foi o que eu te perguntei. Quer dizer que você fazia troca-troca com o irmão? Ô, mano, mas não, você tá entendido nesses negócios aí. Eu só passava meu cordão umbilical no traseiro dele. Ah, tá. Amigo, que time você nome, mas nem o nome tem. Quando você nasceu, não cortaram o cordão umbilical? Não, não tem nada. Não, ele guardou, tá até hoje. Não, ah, ele guardou. Eles guardaram o cordão umbilical. Eu tô com preguiça de falar com esse prego aí. Prego. Manda o nome completo. Nome. Não é o Ednei. Ah, o Ednei, corintiano. Mas você é corintiano, tá sonhando? Imagina, vai, Corinthians. Você tá deitando no mano? Não, mas só porque eu sou corintiano, quer dizer que eu não posso deitar em cima dele? Pode! Deita e coloca a cabecinha no colo. Ah, ô juiz! Corinthians de novo! Chupa, Domênico! Que isso? Nossa, mano. Chupa, Domênico! Ataque aí! Oba, eu acho que é assim, atrasado. Ó. Só acho que aí tem que marcar previamente com os próximos ouvintes, toda vez que entrarem no ar. Pô, a gente vai saber o que vai entrar na semana que vem. Então a gente faz o antidoping do ouvinte. Esse aqui. Não, Vieira, Edmir. Antes de tudo, chupa, Vieira. Ah, chupa aí, também, Vieira. Isso aí. Chupa também, Vieira. Calma, Edney. Ô, Ed Gay. Ô, oh, Ed Gay, não. Ainda não fiquei com a sua irmã. Deitou no domínio, hein? Deitou, hein? Era. De sem noção. Ah, bom. Cartão amarelo pra você aí. O cara me calado. Cartão amarelo pra mim? Pera só um minuto, Preciso do nome do Ed Gay inteiro, porra. Ó, pera aí, Domênico. Manda o nome. Deixa eu cantar uma musiquinha agora rapidinho. Ah, Ed Gay. Ah, Ed Gay. Todo dia, toda hora, ele gosta, ele adora. Ah, Ed Gay. Ah, quem nunca? Ó, você é um ouvinte que tem musiquinha, hein, Ed Gay? Ah, ainda bem, ó, eu sou o único que tem musiquinha, pelo menos. Né? Vale a pena ser ouvinte desde 2000, né? Boa, garoto. Parabéns, mas vamos obrigado. Quem tá gritando feito uma ficha louca? Manda esse porra desse nome logo, Natsu. Para! Ednei de Souza. Porra. Ednei de Souza. Quantos anos, Ed Gay? 41. Quatro. Porra, vocês também não deixam o cara falar. 4.1 RG. É, eu falei. Faz hoje, hoje. Eu falei. Ah, que falou que falou, RG? Ah, ele é gay. Ah, ele é gay. 10, tomou 10. Agora é 10, RG. É, rapaz, que coisa, hein? Fala, mano. É, eu prefiro, de verdade, cara, uma pedra no rim no deserto do Mojave do que conversar com esse Diguinho. Menina. Muito chato, velho. Deserto do Mojave, chato não, é mano. Você falando aquelas groselhas, nossa, né? Verde, o groselhômetro foi a mim. Eita! Né? É engraçado, mano. Tá deitando aí na sua casa. Tu é corintiano, tu sempre ficou lá na Gaviões também, que eu te vi. Graças a Deus, velho. Graças a Deus eu tenho conversar com você, pô, com pelo amor de Deus, quando você fala com as groselhas... Não, sem briga. Nossa, não, mas essa é Domênico. Olha, eu já fui na torcida com o Mano, já fui na torcida com o Mano, já vi o Mano lá. Não é divergência. Não, já fui na torcida com o Mano. Ele pode divergir de todo mundo, mas ele é chato, cara, ele é chato. Que chato, quem disse que você é legal? Eu digo, eu acho o Mano legal. O Mano é legal. Legal. Ó, se eu não fosse legal... Direi, e o Mano é... Demais. Aê! Ô, Edgay, Ô, Edgay, por exemplo, eu não sei se eu sou legal. Qual o nome dele, na rádio. Que foi, mano? É, eu não sei se eu sou legal, Domênico, mas eu tô há 18 anos no ar. Nossa senhora! Meteu a mala. Um abraço pra você, viu, Edgay? Mas se vangloriar, tá por causa que que é só por causa que trabalha na rádio. Cadê a humildade? Cadê a humildade da Vila Maria? Eu posso conversar contigo, velho, porque eu tô fazendo algo mais importante, tô vendo o jogo aqui. Tá. Então eu assisto o jogo aí, ó. Sem briga, sem briga. Você não trabalhava lá na Santa Efigênia? Tá querendo saber se você trabalhava na Santa Efigênia. Olha, Ed, eu nunca trabalhei, não. Ah, não? Nunca trabalhei, não. Mas, se me chamarem, chamar, eu vou lá. É, vender uns LEDs. É isso mesmo. Boa, Dick. Boa, Dick. Troca uma ideia com ele. Mas aí, agora, Ed. Olha, Dick, corintiano, Ednei, corintiano. Troca uma ideia. Graças a Deus, é o meu pai. O Ednei. Coitado do seu pai. O Ednei, o amigão. Meu pai era corintiano, pô. Coitado. Foi ele que deu esse nome, hein? O quê? Foi. Putz. O amigão. Foi ele e minha mãe. Na época, paizão, meu nome tá bem é de escolha, Ednei, por causa daquele ator lá, Ednei Giovenazzi. Nossa, Ednei Giovenazzi. Caraca, velho. Pra vocês verem, né? Mentira. Na época que eu nasci, ele, o cara era famoso. Né? Legal. Você tá velho, hein, cara? Você também, você se acha o quê? A princesa? Nossa! Velho, o cara só tá apoiado, velho. Pareceu a borracha em todo mundo, hein, Ednei? Caramba, hein, velho? Meu Deus. Ô, Ednei, depois passa pro... Mas não é Ednei, é Ednei o nome. Você trocou a ferradura hoje? Não, passa depois do nome. Fala, mano. Fala, mano. O Ednei já caiu ou ainda tá aí? Não, o Ednei tá aí. Ah, vou voltar pra ver o jogo, valeu. Líder não cai. Não voltou a ver o jogo. Ô Ednei, deixa seu palpite pra hoje então, é Avaí e Corinthians. Antes de tudo, vou de 99 de Corp. Ganhou um kit da 99, só parabéns. Só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Ganhou um kit exclusivo do desodorante Extreme pra você pegar as gatinhas. Não tem, né? HDI também não, né? Só pra dizer que vocês são impagáveis. Aliás, vocês são pagáveis. Pagáveis. Domênico, a voz do rádio. Obrigado, velhinho. Isso aí. A voz do rádio. Ô, Domênico, o que tem que fazer pra derrubar aquele palhacinho, hein? E colocar o RG no lugar dele? Não, o RG tem que ir no lugar dele. Ele e o Mano, pra falar as mesmas groselhas, cara, devia ter um programa de groselhas, cara. Um corintiano de bom senso, o Ed. Olha. Cara, se juntar o palhacinho e o Mano, dá um programa aí só de groselha. Pô, daria um programa sensacional. Cara, tá bom, olha. Aí, tira o palhacinho, coloca o RG no lugar dele. Mas é Ednei, quando você quadriplica. Mas quando você estiver montando a grade de uma rádio, você faz isso, tá bom? Nossa! Nisso você tem razão, Sombra. Não tem uma rádio, cara. Nem eu tenho, graças a Deus. Eu faço locução de uma rádio, eu apresento um programa numa rádio. Uma rádio online também, mas eu não tenho uma rádio. A sua deve ser rádio pirata, tem que passar pra Polícia Federal. Não, não é pirata, é diferente. Voltei. É uma rádio online. Agora, ele tá aqui ainda, mano, não volta não. Bom, Ednei. Tá pedindo emprego aí, Corinthians e Avaí. Peraí, mano, já tô despachando. Então tá bom, valeu, abraço, Ednei. Um abraço, felicidade. Valeu, até 2020, velho. Se Deus quiser. Nossa. Cortou, ele mandou um recado pro mano. Você não pode derrubar assim. Esse foi o momento, ô Mota. Acrescenta nada essa porra aí. Ô, mano. Esse foi o momento Sem Parar. Vamos contar uma novidade bacana para você, ouvinte do estádio. Você sabia que agora dá para comprar o Sem Parar de uma maneira diferente? É isso aí. Agora você encontra o Sem Parar em displays e totens. São mais de 200 pontos de venda. Quando você encontrar um display, pega a embalagem do Sem Parar, pague no caixa e o valor pago vira créditos para você sair usando. Nos totens é tão fácil quanto. Você acessa o totem, digita seus dados e os do veículo. Espera o sistema desbloquear o Sem Parar, que leva poucos minutos e pronto, é só sair usando. Até na hora da pressa, o Sem Parar ajuda a resolver sua vida. É simples assim, o Sem Parar agora vende de um jeito diferente. Corre lá no site semparar.com.br/pontos-d-venda e encontre o Sem Parar mais perto de você. Sem Parar, sua vida no seu tempo. Estádio 97, da Energia 97. Tem oferecimento de HDI Seguros, é de bate-pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Também no oferecimento de Fricô. Cara, parece que é brincadeira, mas não é, o assunto é sério. Às vezes você vai na casa da tua namorada, você vai jantar na casa de um amigo, na tua empresa, você precisa ir no banheiro, fazer aquele número 2. Você fala, meu, não dá mais pra esperar, não dá, não vou conseguir chegar em casa, eu preciso fazer agora. E aí, meu, pô, você vai abrir a porta, aquele constrangimento, aquele cheiro, pô, aquela nhaca, não dá, né? Só que acabou o constrangimento, que acabaram os problemas. Chegou Fricô. É isso mesmo. Fricô, esse negócio é mágico. O Fricô é um bloqueador de odores. Você borrifa 5 vezes na água do vaso sanitário antes de você fazer lá o teu, né, teu número 2. E ele cria uma camada que bloqueia todo o mau cheiro. Aqui na rádio todo mundo diz, acabou o constrangimento. Acabou. Você leva lá na tua mochila, a mulher pode levar na bolsa, é um frasco pequenininho assim, é muito legal. Tem um cheiro super bacana. Então vai na minha, pode comprar o seu Fricô. Fricô vai fazer o teu número 2 sem medo e sem cheiro. Borrifou, usou, bloqueou. E você pode comprar em qualquer farmácia mais perto de você ou pelo site fricô.com.br, FRECO.com.br. E olha, agora tem um detalhe legal, agora tem uma coisa bacana. Vai lá e digita o código Estádio 97 e você vai ganhar 10% de desconto na compra do teu Fricô pelo site, tá bom? Fricô! Boa! Como tá o placar, chefe Benedetti? Como está Santos? Tem gol do Santos? Não, não, não. Não, apertado. Não. Como tá o Santos? Chapecoense pressionando. Não, para com isso. É, sobra. Tô fazendo a minha parte aqui, ó. Vanderlei! Vanderlei! Vanderlei é o melhor em campo. O Tafarel vai falar, vamos embora agora. O Tafarel já vai pegar ele hoje, já fica aqui com nós. E aqui eu tô fazendo minha parte, viu, Sombra? 1-0 pro Grêmio contra o Vitória. Grêmio, é Vitória e Grêmio, né? Vitória e Grêmio em Vitória. 0-1. 0-1. É isso aí, vai Grêmio. Santos. Chape Santos. O Levi, o RG. Levi colocou Vecchio e Lucas Lima e só o Yuri de volante, hein? É, o que não tá jogando, quem não tá legal é o Lucas Lima. Não é normal, não está bem. Né? Não está bem. Por enquanto, não está bem. Não está nada bem. Ele tá com a cabeça longe. Mais uma janela que vai se fechar e ele não foi, né? Vocês viram quem tá voltando pro Inter? Leandro Damião. O Santos não tá se opondo a isso. Olha, eu só posso falar uma coisa: todo castigo é pouco, velho. Pro Leandro Damião ou pro Inter? Eles, não pro Inter. Você tá com muita raiva do Inter. Quem que vai se dar mal. É que eu perdi meu rival, né, Domênico? Eu não tenho mais rival. Então, você tem que devolva o meu rival. Fala aí, mano, perdi. Tem que você vai torcer pros caras voltar? Não tem que voltar, velho. Não tem que voltar nunca mais. Não. Só o papelão que eles fizeram de ir pra Suíça, querer subir no tapetão, não tem que subir nunca mais. É verdade. Pisaram... É o time do DVD e vai ficar pra sempre. Pisaram na bola. E o Nenê foi embora do Vasco, né? Nem apareceu pra treinar. Sério? Pediu rescisão, esse é o meia que joga bola, hein, mano? Mas não dá mais. Mas também não vai jogar no futebol brasileiro, né? Fez 12 partidas aí na Série A, ele não consegue jogar. Poderia jogar na Série B, mas duvido que ele queira. Mas não sei, hein? O Vasco dá uma impressão que tá com um pavio de pólvora ali. Vou te falar, é muito antiprofissionalismo também. Também. Como assim? Certeza. É verdade. Ah, foi jura de amor, cara, né? Mas... Foi renovação de contrato. Jogou a Série B, né? Banco 24 horas, você não paga nada mais pra usar e tem um sempre pertinho de você. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Extra, você merece torcida reunida, Budweiser gelada e muita economia. Você merece Extra Gol. Beba com moderação. Moderation. Já imaginou você ter o melhor da tecnologia japonesa na sua garagem? Festival Taxa Zero Nissan. Venha conhecer o Nissan Kicks 2018, agora fabricado no Brasil. O único SUV da categoria com câmera 360 inteligente, tecnologia japonesa, novas versões, novas cores e muito mais. Tudo isso com taxa zero e em 24 vezes. Ou se você busca por um sedã, o Nissan Sentra é a sua melhor opção. Ele tem o menor custo de manutenção da categoria, câmbio Xtronic CVT e muito mais. E você pode garantir o seu a partir de R$ 79.990 com taxa zero. E ainda pagamos 100% da tabela Fipe no seu usado. Essa você não pode perder. Passe em uma concessionária e faça um test drive. Quem testa, compra Nissan. E mais, promoção revisão premiada Nissan. A cada R$ 200 na compra de produtos, peças e acessórios originais, você concorre a um Nissan Kicks 0 km. Acesse revisão premiada Nissan. .com.br para saber mais e participe. Cinto de segurança salva vidas. Boa! Olha, vamos aqui agradecer a presença do Dick Batista. Ô, Sombra, valeu mesmo. Olha, um minutinho só. Só mandar aqui um abraço. Qual é o seu nome verdadeiro, Dick? Meu nome mesmo é Dick Carly. Dick Carly! Melhor Dick mesmo. Ficou melhor, né? Você tem uma coisa a ver com aquela. Alice de carne. Não tem nada ui, ui, ui, ui, chefinho. Não tem, mas eu lembro. Nossa, nos meus tempos de adolescente via muito essa atriz. Você gostava? Eu gostava. Já prestou uma homenagem pra ela? Não sou homem disso. Entendeu? Ah, não. Não? Não. Tem três. Entendeu? Não sou isso, né? Você e o Domênico não curtem isso, né? O que não curte? Não curte, né, Domênico? Fala aí. Opa, é legal. E aí ficou dica porque é melhor, né? Entendeu? Porque ficou mais... Ninguém sabia falar. Não é de cor, de car? Como é que é? É de car? Então, ficou dica porque é melhor. Todo mundo entende melhor e todo mundo se assina. Na hora que eu falava de Carly. Quê? É de Carlos. Como? Ricardo? O Ed Carlos era da Jovem Guarda também. Da Jovem Guarda. E do São Paulo e do Galo. Isso. Também. Sobra rapidinho, hein? Manda aqui um abraço. Olha só, o Leandro Maia, radialista. Também as locutoras Larissa Dias, Karina Bárbara, Alessandra Garcia, Tiago Soares, o meu parceiro lá de programa, o Paçoca. Também aqui os meus sobrinhos estão... Qual a função do Paçoca no programa? Ele também comenta sobre notícias do São Paulo. E das radialistas Paçoca. Aí, qual que você pegou já? Nenhuma. É? Paçoca. Ah, mas tem umas que são caídas por você, namorada. Fala a verdade. É fraco, hein, Dick? Que isso? Ô, Dick, você tá com o cabelo meio Ronivon, você não dá uma jogada de lado assim pra... Continuando aqui, vamos lá. O tempo urge, vamos lá. Também aqui o Kleber e a esposa Aline, o Ricardo Reinaldi, Maicon Piovesan, o DJ Ale Alves também, esse sempre vem aqui ver o Domênico. É bom, hein? Boa. Sandro e a Cíntia, e também os meus colegas lá do curso de sonoplastia, o Thiago Nigas, o Ricardo Richard, né, o produtor, Davi e Fábio Rocha, Luciano Lu. Rapaz. Ele gosta que chama ele de Luciano Luque e também a Jéssica e o Leandro. Ah, Dick todos... Batista é mais legal que Luciano Luque. Fala verdade. Verdade, mas ele quer que fale assim, é assim. É entendeu? Assim. E todos agora os voluntários lá. Vende mais alguma coisa aí, vende o bar agora pra nós. É, o bar? Bola de pelo. A nossa bola de pelo. Nossa, por que bola de pelo? Ah, ele vai te mostrar ele, depois, aí, depois ele vai te mostrar. Ele. Não. Aí tá depilada. Ai, depilou agora. Depilou. Foi no pet shop. A caminhoneira faz ali a tosse higiênica dele. Ah, mas você é louco, Motinha, pra depilar o bar, você precisa passar piche. Você precisa passar piche na Bandeirantes, na entrada da Bandeirantes. Que isso? Até Campinas, cara. Mas tá todo depiladinho, saiu, mano. Sobra, muito obrigado pela oportunidade. Espero voltar aqui outras vezes. É só me chamar que eu venho. Pode me chamar que eu venho. Agora sim, ó, pra finalizar, 97 FM é o quê? Pô, Vieira ficou apaixonado mesmo, hein, Mota? É demais. Vieira vai dar. Muito obrigado, Sombra. Vieira vai, hoje vai. É o dia do trabalho visual, cara. Vieira vai pegar no Dick hoje, não larga mais. Olha, Dick, passa teu Twitter aí, ô. Dick _ Batista, pode me chamar lá no Twitter. Facebook, Dick Batista. Instagram, pode me chamar lá que eu aceito todo mundo. Olha, gente, Dick, é que tem muita gente assim que às vezes não vai entender. D-I-C-K, D-I-C-K, né? D-I-C-K-U-E, né? Não, D-I-C-K, pode me chamar lá. E eu aceito todo mundo, a gente troca experiências, muito bom profissionais. Não, Domênico. Bichona, hein? Domênico, não me põe experiências profissionais, hein? Ah, sim, aí. Domênico. Você vai trocar experiências profissionais com o Domênico após o programa? Isso. Com certeza. Os dois peladinhos só segurando o microfone, o mesmo. Ô, Dick, pra limpar sua Domênico. Barra. Oi? Pra limpar sua barra, anuncia aqui, ó. Show da Márcia Imperator, vai. Vai. Márcia Imperator tá subindo no palco. Vai. E agora vem subindo ela, a estrela maior hoje aqui da nossa casa, Márcia Imperato. Boa. Mulherão. Como é que ela tá vestida, Dick? Como que ela tá vestida, Dick? Ela que vem vestida aí de Batgirl. Não, eu falei da Márcia, não da Silvia Design. Boa. Valeu, Dick. Obrigado. Valeu. Até uma próxima aí, galera. Valeu. Valeu. Dick. Fala, mano, cover. Sombrar, mandar um abraço rapidinho também pro Walter Billy, que tá fazendo aniversário aí. Boa, Walter, parabéns. Boa, Valtão. Bora convocar a galera pra vir buscar os prêmios. Ganha um boné estádio 97 Vista Aérea. Ligue Vista Aérea 3031-2288. Ele, Jonas Zanetelli. Boa, e a camiseta e Energia 97 Tente Beat. Jean Marcel Ferreira. Boa, Tente Beat aí, várias lojas, shoppings, surfware pra você conferir, tá bom? Obrigado pelo apoio da Tente Beat aqui na Energia 97. O estádio volta amanhã, 5h30. Valeu, chefe. Tá 0x0 ainda? 0x0, graças a Deus, por enquanto. Graças a Vanderlei. Vanderlei! É isso aí. Estádio valeu. Volta amanhã, 5h30. Oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. McDonald's, amanhã é um clássico no McDonald's. Cheddar McMelt por apenas R$8. E extra, você merece torcida reunida, Budweiser gelada e muita economia. Você merece extra gol, beba com moderação. Um abraço pra todo mundo. Valeu, mano. Festa na Tijuca. Grande abraço, valeu. Hein? Vou ver o Coringão daqui a pouco.

chasing highs to escape my lows. I'm chasing highs to escape my lows. Once again, my soul, I'm ready to go. Energia 97. posted on the wall. Energia 97.